Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast e se fechou mais um ciclo nesse programa, e com o fechamento desse ciclo eu tive que trazer minha mente direto do futuro pra avisar vocês que chegou a hora de falar do que importa de novo nesse podcast, que é o que, moçada? Quadrinhos! Quadrinhos! Peço de Marvel! Quadrinhos e futuro, olha que da hora. Tem tudo pra dar certo. Mas como sempre aí, a capacidade analítica de vocês ouvintes deve estar em dia. Então vocês viram a capa e o título do post, então vocês já sabem o nosso tema, né? Hoje a gente tá aqui reunido com uma equipe de pessoas extraordinárias pra falar sobre X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Ou Dia do Pretérito do Passado, do Subjuntivo, do Futuro Composto. Altas conjugações verbais confusas. Muito confuso, muito confuso. Confuso são as continuações também, mas tudo que tem começar com o início, e o meu início é aqui, né? É aqui, na verdade, eu gastei minha frase de apresentação, apresentei o teste. Para é outra coisa, né? Mas eu vou pegar um balão aqui, ó. O cara vai gravar ressaca, fica assim, não dá não. Aqui é o Rods. E Kit, o que você está fazendo aqui? Bom, aqui é o Cabeça e o Magneto sempre esteve certo, sempre. Aqui é o Teixe e nas indústrias Trás nós resolvemos os problemas de amanhã hoje. Que coisa. Aqui é o Sage, mais um podcast de Marvel. Daí eu te pergunto, Cabeça, cadê o Panda? O Panda nunca... O Panda se negou mais uma vez. O Panda tem deixado de ser intolerante a Marvel, porra. Ou ele tá no futuro alternativo, ou ele foi morto no processo. Acho que é a segunda opção. Não sobreviveu. Nunca. O Panda nunca gravará a Marvel. Nunca gravará. E fechando aqui essa equipe extraordinária aqui, a gente conta com um reforço aqui de mais um camarada extraordinário. Novamente, o Vinícius tá aqui dando as caras pra falar de Marvel e X-Men, felicidade, tudo aí. Bem-vindo de novo, Vinícius. Sim, pessoal, estou aqui, cara. E pena que esse filme vai ter um vilão pequeno, né, cara? Não vai ser um vilão dos grandes dos X-Men. Por quê? Um anão? Poxa, que mancada. Um anão. I'm guilty of being a dwarf. Cara, foi a melhor piada que eu consegui pensar. Pô, não fala mal do Tyrion, não. Ele é bom, cara. Esses dias eu vi a imagem desse cara aí dançando com um bambolê de luz. Né? Ah, eu vi essa imagem. Muito legal. Era o Tyrion dançando com bambolê iluminado. Porra, Tyrion. Mas preconceitos à parte aqui, eu vou até aproveitar o gancho, porque essa história aqui se trata de preconceitos. Olha aí. E são os preconceitos que quase levaram a humanidade ao Holocausto. E hoje a gente aqui do Projeto X vai desvendar essa história um pouco. Vai tentar contextualizar o que essa história pode trazer aqui pra gente, né? E pros filmes que estão chegando agora, porque nunca é só um. No caso, agora é um só, né? Mas vai ter continuação, porque claro, a gente já é velho de guerra. Na verdade, provavelmente deve ser um X-Men e um Wolverine merda. E o Wolverine merda. Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem? Não, vai vir mais um Wolverine depois desse. Então, antes então da gente começar aqui abordando a história, né, vale a pena fazer o que a gente sempre faz, né, que dá essa abordagem sobre as formações técnicas da obra, né, a contextualização de quando surgiu a ideia, né, quem fez, quem não fez. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido é um arco de histórias que foi publicado na revista Uncanny X-Men, número 141 e 142, de janeiro a fevereiro de 1980 aos Estados Unidos. Ela chegou aqui como Fabulosos X-Men. Nos Estados Unidos da América. Da América, porque tem os Estados Unidos da Europa. Ela chegou aqui como os Fabulosos X-Men no ano de 81, 82, a revista chegou aqui. Ela foi escrita pela talvez aí a maior dupla que escreveu X-Men até hoje, uma das mais famosas, Chris Claremont e o John Byrne. Pô, figurões, né? Os dois escrevendo o roteiro, né? Porque o Chris Claremont, ele era muito aberto às opiniões dos desenhistas. Então, normalmente, os desenhistas que trabalham com ele ajudam no roteiro. Né? Ele não é aquele cara que escreve o roteiro, manda o cara só desenha. Ele gostava da opinião. E o John Byrne ilustrou. O John Byrne, pra quem já deve ter ouvido falar, é do Man of Steel, a reformulação do Superman após a crise de Infinitas Terras. Exato. Desenhou Namor, o Homem de Ferro. Ele, além de ilustrador, né, ele também dá os pitacos dele em roteiro. Sim. Né, nessas histórias. Isso. O Chris Claremont já tava vindo escrevendo os X-Men há umas 14 edições com, acho que é Croc, o nome do outro desenhista. Isso. É isso. Ele não deu conta e aí trocaram pelo John Byrne. A revista do Dias do Futuro Esquecido é a última coisa que eles fizeram juntos, né? Eles escreveram a fase muito grande pelos X-Men. 16 anos. 16 anos? O Chris Claremont escreveu 16 anos X-Men. Não, e é interessante, tu tava falando, Cabeça, que é uma das maiores fases do X-Men, cara, e é uma das fases que, na verdade, levantou os X-Men, porque Na época que eles pegaram, cara, a revista era bimestral, tinha uma venda baixa, assim, chegava a ter 17 páginas por edição, cara, que é um dos menores números, né, de páginas para uma revista americana. Então, quando eles chegaram, eles levantaram os X-Men, né, cara? Explodiram. No caso, até essa fase, ela é conhecida como uma das mais influentes dos quadrinhos até a chegada do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ou seja, não é pouca coisa, né, cara? Não. Porque, assim, os X-Men, eles tiveram, obviamente, um razoável sucesso na sua criação com o Stan Lee, mas depois ele acabou realmente não funcionando tão bem, né? Porque ele era uma equipe muito... Até muitos caras falam, pô, era uma equipe de caras brancos, adolescentes, não sei o quê. Com a reformulação, que daí vieram Colossus, entre o Wolverine, o Pássaro Trovejante... Solares, é o japonês... A Tempestade, que é negra... Sim, Noturno, que é alemão... O Noturno, que é azul... Mind got. Banshee, que é irlandês também... Quando você tem essa reformulação, os X-Men começam a tomar uma nova cara, e aí o próprio Claremont, quando chega, ele já começa a alterar as coisas, ele mata o Pássaro Trovejante, logo na primeira edição, primeiro arco, ele já mata o cara, se não me engano, e ele faz aí uma das maiores fases dos X-Men até hoje. Esse arco em específico, ele foi votado pelos fãs, ele tá entre os 25 melhores histórias de quadrinho, foi uma lista que saiu em 2001, né, então, novamente, não é pouca coisa, né, você tá numa lista das 25 melhores coisas já escritas dentro do quadrinho, e só são duas edições, né, isso que é o mais diferente das outras, que às vezes tem 10 edições, 12 edições no ar. E todo esse reconhecimento também, né, e o contexto da obra, que é muito legal, é um dos motivos pra gente aqui, né, criar essa vontade de fazer um cast sobre isso, né, porque apesar da gente aqui falar de uma obra fechadinha aqui, são dois volumes, é bem curto, e mesmo com dois volumes, é uma obra que, pô, influenciou muita coisa, né, e mudou muito nos X-Men. Criou uma visão, né, pra equipe, assim, bem legal, né, solidificou. É legal, né, você acompanhar histórias de grandes grupos, ou até de personagens isolados em si, e quando você tem um linear, né, no caso do Chris Claremont e do John Byrne, né, eles seguiram uma linha tão boa, né, com os X-Men e teve momentos tão legais, e o Dias lá da conjugação verbal diferente é mais uma história de pico, que é legal você seguir um algo bom, passar por um algo melhor ainda e voltar num ritmo bom. Uhum. Isso é difícil acontecer, né, principalmente a gente falando aqui de quadrinhos, né, que é serializado às vezes mensalmente, passa pela mão de infinitos aí, escritores, roteiristas e editores do mal. Então tem muitas situações aí que desgastam, né? E esse não é o caso, né? Aqui é a obra final aqui da dupla, né? Uhum. Falando e, pô, é muito legal. Aqui tem uma coisa interessante que é, se você pega a década de 80, ela é uma década que existe a pressão editorial sim, mas os roteiristas são muito fortes. O Chris Claremont, ele tinha uma liberdade pra criar coisas muito grande, entendeu? Óbvio, porque ele sabia o que ele estava fazendo, mas ainda assim ele não tinha tanto essa pressão de ter que fazer tal coisa ou não ter que fazer. E tanto que ele trouxe muitos personagens famosos pra dentro do X-Men, a criação foi dele. Ele... Eu não sei se você já falou, Vampira, Lince Negra, Raposa Prateada, Dente de Sabre, a Mística, Emma Frost, Rachel Summers. Sim, a Psylocke. Vários outros que eu não lembro. Se eu lembro até o Capitão Bretanha, ele. Sim, o Gambit também, por aí vai, Dente de Sabre. Mas sabe qual foi o problema? Eu acho que ele ainda estaria escrevendo essa porcaria até hoje, porque o que aconteceu? Ele teve uma desavença com os editores, cara. Acho que em 91, foi 91. Ou foi em 90? Quando começa, foi, né? Nas Guerras Secretas. Na verdade... O motivo foi que ele tava regenerando o Magneto e os editores queriam ele como vilão. E a gente sabe que a década de 90 não é legal. Exatamente. Pois é. Não é. Depende da sua ótica. Aí ele saiu. O que está acontecendo mais ou menos até aí? Há 4 edições antes do início desse arco, você tem o final da saga da Fênix Negra. Isso. Que é um dos maiores sagas dos X-Men, impactante, com a morte do Jean Grey e tudo mais. Depois disso, o Ciclope, ele sai da equipe, ele tá muito confuso, ele perdeu a pessoa que ele ama, ele tem toda a questão do irmão dele te assumido, não sei o quê. Ele sai da equipe e aí o Claremont traz pra você a Kitty Pryde, ele coloca ela na equipe. Você tem 2 edições pra se acostumar com ela, treinamento, não sei o quê, piadinha. E aí... Mas história random lá que nem aparece direito, vai. Não, não é que é random, eu acho que ele precisava substituir, ele precisava, tipo, aumentar a equipe, e o Claremont é muito conhecido por botar personagens femininos fortes. Sabe o que eu acho ruim também? É que a Kitty Pryde, assim, ela não é uma personagem muito concreta, assim. Ai, ai, ai. Ela transpassa as coisas. E... Caraca, eu não acredito que foi pra esse caminho, cara. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Sabe o que eu acho? Eu acho que a personalidade dela ainda tava se formando como mutante, entendeu? Ah, ela tinha 13 anos. Pô, tinha 13 anos, cara. Eu acho que não é por ela ser meio termo, assim, é porque realmente ela ainda não sabia onde se encaixar. E aí você tem duas histórias mensais, assim, tipo, ok, qualquer coisa, né? E aí você vem na edição 141 com a capa que você fala, cara, que merda tá acontecendo? Que aconteceu, né? Só queria chamar a atenção, então, pra capa dessa edição, cara, da primeira edição aí do Dia de um Futuro Esquecido. A capa, ela é um clássico, assim, eu tô pesquisando aqui, cara, o telespectador colocar no Google, tu encontra várias outras séries, filmes, imitando o design dessa capa, né? Referenciando, que né? É muito legal. Eu coloquei aqui, por exemplo, aparece o Flash numa capa, o pessoal do Game of Thrones, ali o Tyrion, o Jon Snow, várias recriações da capa do Dias de um Futuro Esquecido, né? Sim. Pra ver como a história é emblemática, né? Eu lembro que quando logo após o reboot da DC saiu uma capa dessa. Ah, eu tava lembrando disso. Que é muito boa, também. Que eu acho que é a Dona Troy e o Wally West, não é? É, na isso capa. Uhum. E aí atrás tem, sei lá, o Lanterna Verde gay, não sei o quê, zoado. É, Superman largou a cueca, Mulher Maravilha, agora tem 2,10 metros. Lanterna Verde original, virou gay. É mó agressivo. Todas as mudanças. Mas sabe o que é legal dessa capa, principalmente? A capa que a gente tá falando, assim, descrevendo bem por cima, é aquele clássico do Wolverine encarando, no caso, o leitor, né, em um painelzão, assim, ao fundo, com os mutantes, e a situação deles naquele futuro. Então você tem lá, Noturno, lá, Deceased, né, que é morto. Morto. Tem os sumidos, tem o ainda vivos. Capturados. Né? Então é um painel bem icônico e, como o Vinícius disse, marcou muito, né? Tanto que a gente tem aí uma infinidade de paródias e homenagens nessa capa, que é mais um fator aí que vai enaltecer essa obra muito legal sobre presente, passado, futuro. Exato. E preconceito. Olha aí, cara. Não, e tu toma um susto quando tu vê a capa, né? Imagina tu pegando assim, como assim, cara? De um mês pro outro, morreu esse, morreu aquele. Morreu todo mundo. Caralho. É verdade, né? Como assim? O que aconteceu? Não, essa capa lembra pra mim aquelas capas da Era de Prata do Superman, que é, sei lá, o Superman apanhando do diretor, que é o pai dele, ele no dentista. Sabe que a capa não tem nada a ver com o que tem dentro? Mas eles faziam isso exatamente pra vender, né? Eu acho que eles botavam até gorilas na capa porque vendia mais, tipo... Ou personagem chorando. Tem que chamar atenção, né? A capa não tinha nada a ver com o que tinha dentro, era só pra vender. Mas nesse caso tem. Tem muito a ver e muito spoiler. A loucura, loucura. Tem, com certeza. Bom, galera, então vamos à sinopse de Dias de um Futuro Esquecido, né? Aqui temos um futuro alternativo da Marvel. Basicamente, é uma realidade semelhante àquela que a gente vê no filme O Exterminador do Futuro. Os Sentinelas, eles estão dominando a América e os mutantes estão quase extintos. Os poucos mutantes que a gente ainda tem, eles estão em campos de concentração. Tipo um esquema meio campo de concentração nazista, sabe? Eles estão com umas coleiras. Exato. Com inibidores de poderes, umas roupas meio padrão, né? Com M de mutante, tipo uma coisa bem ofensiva, né? Bom, galera, e mais uma vez, o fim do mundo está próximo, porque os Sentinelas, né, cara, eles pretendem expandir os seus domínios. Eles estão dominando a América e eles querem ir para outras nações. E os outros países, eles pretendem usar armas nucleares para procurar deter essas máquinas. Nisso, os poucos X-Men remanescentes, que é a Tempestade... E o Wolverine. O Magneto. Colossus. A Rachel. A Rachel Summers. O Franklin Richards. Franklin Richards, que eu não sei o que ele faz. É o filho do Reed Richards. Ele é inteligente. Ele é inteligente. Ah. Ele monta a maquinazinha, é só pra isso que ele serve, depois ele morre. Olha aí, eu não sabia. Tá escrito, Rod. Último sobrevivente. Ué. Do fabuloso Quarteto Fantástico. Sério, eu tô abstraí. Bom, e esses X-Men, os remanescentes, eles resolvem fazer um plano, né? No caso, nós estamos no ano de 2013. Eles pretendem enviar a mente da Kitty pro passado, que no caso seria os anos 80, né? Onde, no caso, o leitor que pegou na época, né? A cronologia normal, né? Hoje é o passado, hoje mas é o na passado. Época era o presente. Exatamente. A ideia é que ela transfira a mente dela pro passado para que ela impeça que esse futuro horroroso aconteça. O plano, cara, na real, era impedir que a Irmandade Mutante assassine um determinado senador lá, o Robert Kelly. Porque a morte desse senador é que ia motivar a reativação do projeto de sentinelas e fazer o mundo acabar, no caso, né? Complementando aí o Vinícius, a Irmandade, eles tinham um plano de assassinar o senador pra impor respeito, né? Os mutantes falaram, a gente é mutante e aqui não é bagunça. Com certeza. Só que acontece o contrário, né? Instiga o ódio, né, e o medo, né? Tem até, porque se não me engano, nesse contexto tá tendo uma discussão sobre o que fazer com os mutantes, o próprio Xavier tá envolvido nisso, e esse senador, ele é um dos caras contra, né? Isso. Ele é um dos maiores anti-mutantes, e ele cara, o que a gente tem que fazer? Vocês são muito mais fortes, não sei o quê. E aí a Irmandade vai atrás desse cara. É, o cara é um imbecil, né? Durante a história a gente percebe o quanto ele é imbecil. Babacão. Bastante. E assim, no futuro, você tem uma cena que é a Kit passando por umas lápides. Cara, morreu todo mundo. Não só mutante. Todo mundo. Essa cena é impactante. Morreu o Quarteto Fantástico. Morreu trocentos mutantes, não tem mais nada. O que tá vivo são aqueles que estão ali. Exato. E até eles falam que esses que sobreviveram, que são, eles dividem, na verdade, em três castas, né? Os humanos puros, que não têm superpoderes. Os humanos com poderes que não são mutantes. Não, são os anômalos. Anômalos. Que têm o potencial genético de se tornar um mutante. Eles não podem se reproduzir. E os mutantes, que obviamente também não podem se reproduzir, vivem em campos de concentração trabalhando com um colar que nem dos poderes, a casta mais baixa, né, os párias. E aí você tem esse plot realmente deles terem que voltar pra tentar arrumar toda essa merda. Nessa parte de voltar, agora a gente tem três pontos diferentes. A gente tem a original do comic, na qual eles querem mandar a Kitty Pryde. A gente vai ter a do filme, na qual eles vão mandar o Wolverine. E a gente tem a do desenho antigão, que eles mandam o Bishop. O Bishop. Cara, você põe na mão do Bishop, cara, tá tudo errado. Tá muito errado na mão do Bishop, velho. De todos os mutantes, você bota a responsabilidade de 2013 na mão do Bishop. É tipo aquela, não tinha mais ninguém. Ninguém pra voltar, velho. Vai você, aí vai. Aí tem que botar na mão do Bishop, velho. Maluco. É o Loki lá no segundo filme do Thor, né? Você tá realmente desesperado pra pedir a minha ajuda. You must be truly desperate. Ai, ai. Bom, mas enfim, assim, com essa sinopse inicial, é basicamente esse o segredo da história, né? É tratar essa viagem, esse retrocesso no tempo, né? Pela mente, né? Do personagem, no caso, aquele quadrinho a Kit, né? Que é a obra original. E com isso aí a gente tem toda a viagem entre o antigo presente e o futuro. Que é o presente atual. Exato. De ver a resolução, né? Da história, né? Que por um lado eles têm um plano lá pra resolver essa situação e impedir o avanço dos sentinelas, né, global, e em contrapartida, no presente, eles estão ali tentando impedir a morte aí do senador, né, pra não desencadear uma série de desavenças aí, né, que vão rolar no futuro da história. Bom, eu acho que, no geral, pra quem tá de primeira viagem, é isso que vocês têm que esperar um pouquinho da obra, assim. A gente tá falando aqui de quadrinhos dos anos 80, né, então o tipo de linguagem deles é bem mais, eu diria, cru, porque era uma outra época, eles retratavam de outra maneira, né, os diálogos e... Na verdade, assim, o que dá pra falar é que todo esquema de narrativa é assumindo que o leitor é um idiota. Não. Porque, cara, eles escrevem tudo... Não. Rods, eles não deixam nada pra você analisar. Nada. Tudo eles jogam em balão e caixinha pra você ler. Não, tudo bem. Então, como eu digo, na verdade, é o contrário de cru. É muito mastigado, né, na verdade. É assado, cozido e temperado, né, pra você, cara, leitor. Chega a ser ridículo, velho. Não, é, tipo, João escorregou numa casca de banana. Aí tem uma cena do João escorregando na casca de banana, sabe? Aí tem um balão dele falando, meu Deus, escorreguei numa casca de banana. Tipo, aí depois isso, tem outro quadro da banana falando, meu Deus, João escorregou em mim. É nesse raciocínio. Cara, mas é assim, esse comic é todo assim, cara. Tipo, você pode cortar metade dos balões porque tá explicando o que tá fazendo. E por isso, talvez, você que for ler vai estranhar um pouco, porque realmente é uma outra dinâmica. Ela é uma revista bem densa, você demora pra ler, porque são vários balões falando. E sabe, tipo, uma cena de 3 minutos, ela demora, sei lá, 8 páginas pra acontecer, porque é uma coisa muito enrolada e detalhada. Mas assim, não detalhada no bom sentido. Dele tá te explicando uma coisa complexa. Não, é tipo uma coisa muito babaca que ele tá te explicando durante... Eu vou ser destruído por isso, cara, mas assim, às vezes dá vontade de só olhar as figuras, cara, porque o balão não te acrescenta em nada na prática, cara. Eu acho que a melhor é a do Colossus, que ele fala, meu Deus, não posso pegá-la blindada, o impacto poderia feri-la. Tenho que ficar humano e esperar a sala de perigo não se aproveitar disso. Ou senão, quando o Wolverine dá pra ela o bloqueador, ele fala que não tem problema passar passar pelos sentinelas porque ele é invisível ao olho dos sentinelas, igual os outros. Tipo, porra, cara, tá? E depois dessa do Colosso, ele fala, aí vem um quadro expositivo que ele fala, o jovem russo se concentra e com um clarão de energia, seu corpo de aço orgânico torna-se mais uma vez de carne e osso. É, tipo, porra, você cara, entendeu isso, entendeu, cara? Tá desenhado, já. Ele já falou. O que eu gosto muito do Colosso nesse quadrinho é que tem uma hora que ele é surpreendido por alguma coisa que eu não vou retratar agora, que é um spoiler, e ele grita, lobo branco. É tipo o russo se surpreendendo, achei muito legal. Lobo branco? É, cara, chega a ser muito escroto, porque o que acontece? Muitas vezes, quando eles estão se reunindo pra poder mandar aqui, tipo, o passado, eles estão se reunindo ali e você vê lá atrás um sentinela passando, virado pra eles, tá ligado? Falando, o que esses caras estão fazendo? Tipo, porra... Nada a ver, tá ligado? É realmente uma construção muito diferente, muito atípica do que a gente conhece hoje. Provavelmente quem lê vai estranhar e até talvez desista na sala de treinamento, que demora demais, é quase infinito. Não, mas é que depende muito da adaptabilidade do leitor também, né? Do quanto ele tá afim de ler uma história que é diferente do que a gente tá acostumado hoje. Exatamente. A gente aqui, né, que tá conversando, a gente é um leitor, assim, não tão hardcore, mas também não tão leigo, né? Então a gente já tá acostumado com várias ferramentas aí que eles usam pra resolver certos entraves aí na história, né? Diálogos dinâmicos, às vezes o próprio quadro, né? Sem precisar estender muito, né? Explicar. E aqui a gente vai pro retrocesso, né? A gente tá lendo isso tudo dinamizado porque lá antigamente eles foram trabalhando, até chegar nessa formulazinha do quadrinho de hoje, né? Que é um negócio mais dinâmico, sim, mais explicativo, mais didático até, né? Não, e a HQ é um clássico, exato, né, cara? Eu acho que vale a leitura, né? É isso que a gente não pode misturar, que o fato dela ter sido escrita com um contexto diferente não muda o quão bem ela é escrita. Exato. Não é que ela é mal escrita, não é esse o ponto. Naquela época, a narrativa era diferente. Você precisava desse formato. Mas o texto é muito bom, a história é muito bom. Todas as passagens de futuro, você fica tentando entender e descobrir o que está acontecendo. Você quer saber mais. Porque é algo tão diferente, entendeu? A interação dos personagens. A própria sala do perigo, ela é bem divertida. Você tem a Kit pela primeira vez, brincando com os poderes dela. É algo bem interessante, é bem escrito, entendeu? Exato. O motim da história é bem interessante, né, também. Não passa longe também de gerar interesse. Pô, o motim, ela é muito interessante porque é o seguinte. Os X-Men, o Rod, a gente até brincou com isso algumas vezes. É a questão do preconceito, né? Você sempre teve a brincadeira da figura do Xavier e do Magneto com Martin Luther King e Malcolm X. Toda essa questão do preconceito, de como agir. E essa revista, ela tá mostrando pra você, olha, os seres humanos não vão aceitar os mutantes. É óbvio, você tem o estopim, que é a morte de um senador, que desencadeou tudo isso, mas, cara, a história dos X-Men é mostrada que o ser humano, o homem como a gente conhece desde a década de 80 até hoje, ele não tá preparado pra entender e aceitar algo que vai tirar ele no futuro. Porque os X-Men são a evolução. Entendeu? Eles são o próximo passo evolutivo. Tem até uma... Eu não sei se... Acho que é dentro dessa revista que ele falava. Quando o Homem Superior matou o último homem de alguma coisa. Quando o Homem de Neandertal viu o Cro-Magnon. É, né? Que... E o que ele pensou? Como assim o que ele pensou, cara? É um homem das cavernas, cara. Mas é a questão realmente de você tá vendo aquele que é o seu superior, que é o seu próximo, é a evolução. E o ser humano, ele é egoísta, ele não vai aceitar isso, entendeu? Por isso ele vai entrar em guerra com os mutantes. E vai fazer aquilo que, com os mutantes, que a gente tanto criticou, que é a questão do próprio campo de concentração, a segregação. Eu tava ouvindo o Cabeça falar agora, mas isso é a sinopse de qualquer história grande dos X-Men. É, mas isso, tá ligado? Os humanos não vão aceitar nada e vão se lascar. Não, mas essa talvez é a primeira vez que a gente tá sendo jogado no futuro, onde tá tudo fudido. Não, e também é a primeira vez aqui que o Projeto X aborda os X-Men também. Então vale. Sim, vale discutir. Porque se você for ver, até o próprio... Não é nem só os X-Men, não. O futuro deles tá zoado. Tem uma parte que eles estão sendo carregados por um ônibus que é puxado por cavalo. Você tá com problema, isso mostra claramente, é problema tecnológico, problema de combustível, entendeu? O universo tá... O universo que eu digo Estados Unidos e Canadá, porque é o que foi afetado pelos sentinelas, tá tudo destruído. Não é só a questão dos X-Men estarem sendo caçados, não é nem isso. Mas o futuro tá totalmente destruído porque o ser humano não aceita. E iniciou novamente o projeto Sentinela, que é algo bem recorrente de caça aos mutantes. Exato. Então, antes daqui da gente chegar na zona de spoiler aqui, moçada, aqui é o momento final aqui pra você que tá curioso se vale a pena ainda ou não ler a obra. No geral, são esses pontos que a gente abordou. É uma obra bem legal, um contexto muito bacana, um motim de história, pô, sensacional, né? E pequena. Pequena, isso conta muito, né? Não é extensa. Então, dois volumes fechados, você não precisa ter referência de muita coisa. Você precisa saber o óbvio, né? O que, que são X-Men, o que, que são mutantes. Você precisa saber quem eles são, né? Tipo, por favor, né? Porra. E tirando isso, é nada que um desenho, sei lá, do SBT, né? Não tem resolvido pra você. Um episódio da década de 90. Vai ver o desenho do bicho. E além disso, assim, fica a menção também ao quanto essa obra é importante no contexto dela também. Assim, a gente, é que a gente já desgastou ela muito durante o programa aqui, né? Mais uma vez, né, a gente tá recomendando uma certeza, então é algo legal. Provavelmente tem chance, sim, de te agradar, né? Quem tá curioso. Vai servir pra você se preparar pra esse filme que tá pra sair agora, né? Por ela ser um arco curto, né? Duas edições. É muito fácil e rápido, né? Você ler antes do filme ou se programar aí pra conseguir assistir entre esse cast e o filme e tal, porque a gente, obviamente, tá aproveitando o momento oportuno pra falar dela perto do filme que tá saindo. E, bom, eu acho que no geral é isso, assim. Minha impressão, assim, sobre a obra que é aquele sentimento de quando você lê um clássico. Você fala, olha, isso é mais um marco na história dos quadrinhos, e foi por causa disso. Até porque nessa época você não tinha tanto conceito de terra paralela, futuro alternativo dentro dos quadrinhos, não era tão recorrente também, olha aí. Como ficou depois. É uma coisa que não tinha sido tão usada. Hoje a gente tem muito, a gente já falou aqui de dois Elseworlds, só da DC. Né, por exemplo. Antigamente, no presente, que é o passado dele, a gente chamaria isso de ousado. Agora, no futuro, que é o nosso presente, a gente chama isso de preguiça. Preguiça. O cara vai e cria uma terra paralela pra resolver. Não é assim? Exatamente. Você já fala, tipo, puta, terra paralela, assim. Viagem no pede tempo. Pede pro estagiário. E viagem no tempo, que é o que a gente fala, puta, vai dar merda, vai foder tudo. Aí, fudeu já. Vai estragar o universo. Mas, então, antes da zona de spoiler aqui, eu só quero avisar o que vocês vão ter no futuro que tá próximo aqui. A gente vai falar dos spoilers aqui do quadrinho e vai passar por uma abordagem rápida sobre o filme, né? Sobre expectativas, né? Sobre o filme, olhar um pouquinho pra trás desse universo do X-Men que o Singer contribuiu bastante, né? E falar sobre preconceitos e coisas assim, que é o que envolve o tema. Então, se você tem algum problema em escutar spoilers dessa HQ, que não tem tanta coisa assim, a gente já avisa desde já, pare agora. Ou transfira sua mente pro futuro. Assista o filme e volta. E faz o contrário. Que daí, caraca. Exato. Lobo branco. Tá. Lobo branco. Tá. Lobo branco. Estamos no presente, que é o futuro, ou o futuro, que era o passado. Que é o... Meu Deus. Pera aí, a gente tá no presente, que vai ser o futuro. Mas que já foi o passado. Que a gente vai falar do passado. Presente, que era o futuro pra eles, mas hoje é nosso presente. Mas já é o nosso futuro, e a gente tá falando do passado pra envolver o futuro que vai acontecer no filme e relacionado ao passado, que foi o HQ, entendeu? Claro, por que não? É isso aí, a viagem no tempo sempre simples. Mas enfim, sem alongar muito aí sobre a história... O que a gente tem de marcante aí, Vinícius? Que te pegou, assim, durante a história com essa zona aqui de spoilers? Cara, o que eu achei legal nesse futuro foi, basicamente, ele parecer com o Exterminador do Futuro, cara. Os robôs lá, os X-Men morrendo. Porque, cara, morre... Também uma coisa que me chama atenção é a questão da morte nessa HQ. Morre muitos X-Men. Morre, né? E meio que... Também pelo fato da HQ ela ser ficção científica, né? Porque a gente tá lidando com... Não, com certeza. Futuros. Sabe o que eu acho foda que você falou quando morre muita gente? É que quando ele começa a falar quem morreu... Você vê, tipo, o Motoqueiro Fantasma morreu, Visão então, morreu. E, tipo, Capitão América, Hulk, Spider-Man, Iron Man. Cara, como eles mataram o Hulk. Cara, o Hulk, tipo, isso que eu queria saber, tá ligado? Como eles mataram não, o Hulk. Eles mataram até o Dr. Doom, cara. Morreu o Hulk, mas o Colossus tá aí, né, cara? O Colossus... Pô, ele é russo. É tipo isso. Ele é russo, porra. Ele é russo, pô. Ele não morre. Lobo branco. Lobo branco. Mas então, realmente, o universo foi dizimado. Mas sabe o que é legal também dessas mortes, desse lance da ficção científica que o Vinícius falou? Essa liberdade, assim, universo paralelo, futuro alternativo, passado alternativo, qualquer coisa alternativa, tirando rock, porque rock alternativo eu não sei se é tão legal assim. Olha aí! Olha pra onde a gente tá indo, né, cara? Perdão, tô brincando. Olha só. Mas falando de coisas alternativas aí, dá uma licença poética pro autor muito interessante dele desenvolver o que ele precisa, né? Então ele não fica preocupado em, tipo, ah, não posso matar esse cara, porque se eu matar ele é um cara importante e ele venderia muito, e depois o pessoal vai ficar na minha orelha aqui falando que não pode matar, porque é o que acontece das linhas principais, né? A gente vê histórias muito boas se desenvolvendo, né? E muitas vezes, assim, sem consequências, assim, fatais, né? Vou dar um exemplo, talvez pra exemplificar pro pessoal que acompanha quadrinhos. Opa, recentemente. Eu gosto de exemplos que exemplificam. Eu gosto. São bons, né, quando eles funcionam assim. Recentemente, a gente teve a saga do Batman escrita pelo Scott Snyder, que era a morte da família. Uma bosta. Opa, quer dizer... A ideia do Snyder, quando ele projetou a série e começou a escrever, era que no final ele pudesse matar ou retirar algum membro da Bat-Família, causando assim uma mudança no status quo. Porém, a DC vetou porque numa outra revista do Batman teve um grande acontecimento e a DC não queria misturar as duas coisas. Então, quer dizer, o cara pensa meses numa revista, chega no final e ele não pode matar um personagem, botar um personagem novo por causa desse problema do editorial. E esse tipo de liberdade em histórias assim é muito interessante por causa disso. Principalmente aí que a gente falou, o Claremont tinha voz muito forte, né, nessa época, então ele teve liberdade total para desenvolver isso da maneira certa, do jeito que ele queria, né? Porque a gente vê isso, né? Quanto menos interferência, né, do editorial, geralmente mais concreto é o plot, né? Não digo que seja melhor, porque nem sempre o cara que tá escrevendo também sabe. É bom. 100% que faz, né? O editor serve pra isso. Cara, eu acho o seguinte, assim, sintetizando. Se é pra criar um universo alternativo, a graça é tu escrotizar, cara. Exato. A graça é tu matar todo mundo. Exatamente. Com certeza. E outra, sobre essa questão da liberdade, cara, eu não acreditei, porque... Formate C 2, né? Isso aí, bicho. É, tipo isso. Eu, cara, não acreditei quando eu tava lendo, porque tá, eu fui lendo as duas linhas do tempo, eu pensava, a linha do tempo do passado, né, dos anos 80, tudo bem, eles vão sobreviver, no final vai dar tudo certo. A linha do futuro, cara, até o meio da revista, pra mim, eles iam sobreviver também. E do nada os caras começaram a morrer. No que mas o Wolverine morre, caraca, eu tomei um susto, assim, nossa, isso aqui vai ir pro buraco mesmo, né? E não é uma morte tranquila, ele é desintegrado. Sim. Só sobra o adamantium. Cara, só sobra a caveirinha de metal. Você vê aqui só o fiapinho da caveirinha ali, tá ligado? Ele, fudeu, negado, escorre. Isso é outra coisa interessante, que era da época, porque várias vezes durante a revista você viu o Wolverine falando, cara, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tomar um dano muito grande eu não me recupero. Nessa época o Wolverine podia morrer se ele tomasse muito dano, hoje não. Hoje sobrou um dedo de adamante, ele volta inteiro. Mas assim, na época, isso era legal, esse Wolverine que era falível e ele é desintegrado, velho. É muito maneiro, assim, se for pensar pra ver. Não, a tempestade é transpassada por uma lança, né? Isso. Pois é. Mas essas mortes, assim, são muito marcantes mesmo, chocantes, na verdade, né? Vai lendo e bum, uma morte. Não, mas pera aí, tem outra. E tem outra. E tem outra. Lobo branco. Lobo branco. Cara, eu queria entender uma coisa. Olha só, no trailer a gente tá falando da morte do Wolverine. Peguem o quadrinho isso. Específico em que o Wolverine morre. Olha o esqueleto de adamantium dele, cara. Parece um robô, cara. Eu falei. É, velho. Parece o robô do Terminator lá, né? Exato! É bem parecido aquele esqueleto. Uma coisa, cara, que me chama a atenção, que não é do futuro, que eu já comentei, acho que o Sage aqui, é que no presente você tem uma luta entre os X-Men e a Irmandade Mutante. E o cara que tem mais perigo nessa luta é o Blob, claro. Que ninguém consegue fazer nada com o cara. E aí vem pra mim, nossa, a solução, cara, mais genial da história, que é o que acontece. O Colossus pega uma viga de metal, manda o Wolverine agachar e ele usa uma alavanca pra jogar o Blob no ar, cara. É o foda. Na verdade, assim, é o flip the table com o Blob. Cara, vamos fazer uma gangorra com ele. É, né, cara? É uma solução que só essa época podia dar pra você, cara. Você tem que apreciar. Exatamente. E o diálogo do Wolverine, assim, o pensamento dele, a barra de metal vai envergar antes dos meus ossos de adamantium, então eu vou estar bem. Tem uma coisa legal também, que é o Joaquim Poe da tempestade com o Pyro, porque ele vai, bota fogo e ela apaga. Aí ele vai, tem outra cena de fogo e ela vai e apaga. É divertido. Exatamente. Mas, no geral, a gente tem esse choque aí da linha do tempo do futuro, né? Que não acaba tudo bem, né? Pra eles lá, eles continuam na merda e paciência, a vida é assim. E no passado, bom, a gente tem o esperado, né? As coisas vão acontecer bem. Caso a Irmandade, ela tem como falha, né? Alguns membros são presos e tal. A luta transcorre bem, né? Com várias galhofinhas e não... Demais. Um monte. E aí conseguem, obviamente, salvar o senador Kelly, isso, né? De ser morto pela Irmandade. Só que você acaba descobrindo que o futuro não foi alterado. Por quê? Porque quando a Kitty volta, ela cria uma segunda linha de tempo. Então você tem uma linha de tempo onde eles salvam o senador e a que eles não salvam. A que eles não salvam é a que você tá assistindo, que morre todo mundo. aquilo não vai ser desfeito. Exato. Entendeu? É, exatamente. Aquilo vai continuar existindo. Na nossa revista mensal, isso não vai acontecer, basicamente. É, porque falaram que isso, aquele universo, é a Terra 811, universo 811 da Marvel. 811, enquanto isso. O padrão é 66. Então, 66 tá tudo bem, aparentemente, e o 81 tá tudo zoado. Exato. Só sobrou a Rachel e a Kitty no final. E a Rachel volta, né, no, depois, no futuro, né? Sim. Eu só queria chamar a atenção pra um negócio. Depois que o Wolverine é pulverizado, sobra o Colossus e a Tempestade, eles são atacados. Sim. Por um grupo de mutantes. De sentinelas. A Tempestade, cara, leva uma estocada. Meu irmão, a estocada que até aparece no, naqueles quadrinhos narrativos que aparece. Peter Rasputin sempre foi um homem gentil, amante da paz. Alguém que considerava a vida a maior de todas as idades, mas, tipo, ele foi pra cima dos mutantes, velho. Furioso. Muito louco. E a morte dele também é muito louca, né, no caso. É, porque tem mais outros, tipo, três sentinelas que são os de ataque, acho que são o alfa, o sentinela alfa de combate. E aí ele, cara, ele, obviamente ele morre, não tem condição nenhuma. Não, e é muito engraçado, cara, a forma que ele morre. Como o Bira tava dizendo, né, a cena se resolve assim, né, a Tempestade morre, fica só o Colossus lá chorando, aí ele joga o sentinela pra fora do prédio. Aí só dá o pensamento da Rachel, assim, pobre Colossus, né? Não vou deixar ele sozinho, vou continuar na mente dele pra que ele não morra sozinho. E morreu. Tão rápido. Oh, não. Morreu. Morreu. Tão rápido. Oh, não. Tipo... morreu. Muito rápido. É muito e morreu. Cara. Morreu. Aí ele perguntou se no céu tinha pão. E morreu. No céu não, tem pão. É vodka, porque, porra... É vodka, céu tem cara. Vodka. Ele é russo. Céu tem vodka. É sempre legal falar de russo. Mas então... E no geral, é isso, assim. Essa linha de tempo fodida que fica pra eles. É a linha de tempo legal que, pô, dá tudo certo. No que importa, no meio, fica tudo bem. O mundo vai tudo bem, obrigado. Mas ainda assim, tem um final interessante, que é o seguinte. O Claremont, ele ainda dá essa cutucada que no epílogo da história... O Senador Kelly, ainda assim, ele quer reativar o Projeto Sentinela. Sim. Ele vai fazer isso, e mesmo que os X-Men tenham salvo ele, entendeu? Então, exato. Quer dizer, ele meio que mostra pra você, porque você fala, pô, realmente a morte do cara foi o grande estopim, e sem isso não aconteceria. Mas, na verdade, não. É realmente o ódio, é o sentimento. Independente dele ter sido salvo ou não, o ódio vai existir. Eu acho que a morte dele causa o extremismo na medida, nessa contramedida aí pra proteção, entendeu? Sabe, é tipo estopim, foi a mesma desculpa que usaram do assassinato do Conde na Primeira Guerra, entendeu? É algo que aconteceria, é algo que aconteceria esse plano de sentinelas aí, mas pela morte do cara e por esse mártir aí, a galera perde um pouco a proporção, né, a medida, perde um pouco a mão, né, na hora de tomar... Ah, sim, óbvio que foi mais violento, né, o passado onde ele morre. Eu acho que essa é a nuance que, pô, já ajuda a não intensificar aí as consequências. Sim, que até lá é aprovada a lei de controle de mutantes. Exato. No passado, no futuro alternativo, uhum. Mas o que, na verdade, eu acho que o que ele quis dizer é que, na verdade, esse ódio sempre vai existir, entendeu? Sim. Independente daquilo que você tente mudar, esse sentimento dos humanos e a tentativa de acabar com os mutantes sempre vai existir. Algo que a gente vê até hoje, né? A gente tá vendo hoje, por exemplo, a saga do Brian Michael Bendis pelos X-Men, que tá retratando ainda assim essa questão dos humanos, dos humanos não gostarem dos mutantes, do exército intervindo, dos Vingadores intervindo, e a viagem no tempo, né? Eu vejo como uma... Aí, obviamente, além da necessidade de fazer isso, uma grande referência, né? Uma grande homenagem à saga clássica, onde você tem os X-Men do passado vindo pro presente pra tentar impedir e entender e pra mudar o futuro. É uma excelente fase dos X-Men que tá correndo agora. O Vinícius, acho que já leu até bem mais do que eu. Ele até falou nos quadrinhos sobre isso. É muito boa mesmo, cara. Bah. Muito legal. E mostrando que, cara, é recorrente, isso vai continuar acontecendo. Viagem no tempo e preconceito contra o mutante, né? Fechando aí, então, um pouco o quadrinho, eu vou lembrar também, eu acho que do Noturno, que tava tendo a briga de Noturnos no gel, e depois a Mística. Uhum. Boa, boa. Dá uma menção sobre a mãe dele, né? Porque o Noturno ainda tá naquela fase de tentar entender a origem dele, né? Ele tá meio perdido ainda como personagem. Um fato interessante, Rod, só pra... sobre essa parte específica, né? Uhum. Acho que vocês devem saber, né, no caso, né? Que essa revista foi o grande racha entre o Chris Claremont e o John Byrne, né? Uhum. Foi aí que eles não... Eles só chegaram a trabalhar de novo juntos, mas foram poucas vezes e nunca se acertaram. Porque eles discutiam muito, uhum, cara, sobre o que fazer com os personagens. Porque o Byrne, ele queria mexer no roteiro também, né? Isso. O Claremont, ele liberava, como o Cabeça tinha dito, pra essas discussões, né? Pra compor a história. E aí, a ideia do Claremont era que a Mística fosse o pai do Noturno, cara. Pariu. Ah, é, eu já ouvi falar disso. Que ele fala, né, que, como o Rod estava falando, que a Mística cita a mãe do Noturno. Só que ela seria o pai. Ou seja, quando ela se transforma em outro ser, né? Ela consegue também desenvolver um pênis, né? Quando ela se transforma em homem. E espermatozoides e qualquer outro tipo de coisa. Cara, todo o material reprodutor necessário pra gerar. Caraca, velho. Isso o quadrinho não explica. Não deveria. Ainda bem. Não, mas o Vinícius estava falando, mas tem um negócio exatamente bem interessante, que no comic, né, a luta é entre a Mística e o Noturno. No desenho antigo, né, a luta é entre a Vampira e a Mística. Mas rola aquele mesmo esquema de, pô, eu sou tua mãe, ou barra pai, ou barra dois. A Vampira olhou e falou, nossa, somos tão parecidas. É, tipo isso. Não, mas no desenho é muito escroto, porque o que acontece? Ela salva o senador e ela chega assim pra mãe, agora, Mística, eu vou acabar com você. Ela, não, você vai me ajudar a escapar, porque ela vira tipo a mãe dela. Aí ela, ah, meu Deus, mamãe. Oh my God. Oh my God. Tipo, e, cara, isso é muito estranho, velho. É muito estranho mesmo. Detalhe, não revejam o desenho da década de 90. Não revejam. Não vale a pena, não. Bicho, é fodão demais. Pode rever. Mas aqui, realmente, é a primeira vez que o Kurt vê a Mística, né? A primeira vez, obviamente, ele fala, nossa, somos tão parecidos. E aí, produzido esse plot que é bem interessante também. É legal a frase que ele fala. Sua pele, seus olhos, sua forma real. Oh my God, somos muito parecidos. Oh my God. Somos muito parecidos. Ela, por que você não pergunta pra sua mãe de verdade? Não, eita, e depois porra. Isso é muito maneiro, porque é realmente década de 80. Aí ele olha pro anjo e fala, meu Deus, temos que pegar a Mística. Quando ele volta, ela sumiu. É, ninguém viu ela indo embora. Maldito pássaro. Tem treinamento ninja e bomba de fumaça. Todo mundo, todo mundo. Mas quanto a consequência aí, além disso? O que a gente teve aí no universo? É, depois você vai ter a reativação do Projeto Sentinela. Até onde eu me lembro, eu não li tanto, mas não é algo tão forte como exato. É, porque realmente é algo meio na encolha, é algo por trás, exato, né? Algo escondido. É menor proporção, né? Exatamente. E depois vai cair na mão de outros escritores, né? Você já começa a mudar um pouco o formato da revista. Então, no geral, eu acho que sobre o quadrinho é isso, moçada. Venha conferir aí quem foi corajoso e tá aqui ainda escutando os spoilers, porque ainda vale a pena ver em loco, né? O que tá rolando lá, ver altos quadrinhos com fundos de cores só. Sem fundo. Acontece bastante. Anos 80, muito legal. E eu queria aproveitar também o momento pra gente abordar sobre o universo cinematográfico, né? E, pô, se tem um momento pra gente falar disso é agora, né? Que tá saindo. Depois pior. Não adianta mais. Talvez não tenha tempo, porque o futuro do presente e do passado tá aí. Pode nunca acontecer. É, olha quem aí. Quem disse que a gente não é a linha paralela? Caraca, complexo. Não confunde. Complexo. Não confunde. A gente aproveitando esse momento aqui pra falar dos filmes, né? Vale a pena passar bem rápido pelo esse universo dos X-Men da Fox. E mudou. O filme dos X-Men foi o filme que revolucionou a história de filmes de super-heróis no cinema, né? O do Blade teve um movimento bastante forte, mas foi o X-Men que o pessoal olhou e falou, ó, dá pra fazer filme de super-herói pro cinema sem ficar extremamente, eu não diria infantil, mas cartunizado, boa, isso. Um pouco mais sério e lucrativo. Exato. É, porque o Blade, ele funcionou, mas o Blade ainda... É uma história mais densa, mais séria, né? No geral, ninguém entende ele como quadrinho, não. É um herói de segunda linha, né? Ninguém lê, então, ninguém, quem lê o Blade, entendeu? É de segunda linha, total. Aí quando você fala, porra, X-Men, que é uma franquia muito forte, principalmente na década de 90, 80, 90, ela foi muito forte, até aqui no Brasil. O desenho ajudou. Ajudou muito, sim, claro. Sim. É, e aí quando você tem esse filme, que é um filme sério, é um filme bem feito. Se você ver, assistir ele na época, o filme era muito bom, efeitos especiais muito bons, grandes atores... com uma história séria, os uniformes não eram coloridos, né, aquela questão do uniforme preto, pra trazer essa realidade, foi ele que impulsionou essa primeira vinda de filmes de super-heróis. É legal, então. Né, que é a partir dos anos 2000. Fica essa menção, então, ao que esses filmes trouxeram aqui, né, pro nosso universo de cinemas. Hoje a gente tá vivendo essa grande fase de herói no cinema, principalmente por causa desses filmes aí do X-Men, olha aí. Você que xinga o Hugh Jackman. Pô. Mas uma coisa que é interessante, que eu tava reparando, eu acho que não foi de propósito, mas... O primeiro filme, o plot, é a morte do Senador Kelly. Sim. Aquele cara que morre no começo é o Senador Kelly. Ele pode ter pensado como fã. Não, e tipo, deixa assim, ó, vou deixar em aberto, e se der certo, eu continuo, senão eu pulo fora. Não é à toa que ele fez isso no segundo filme, pulou fora. Isso, o segundo filme, nesse ponto, sim. Mas assim, se você for pensar, ele já tava, pelo menos, ele jogou essa semente, porque ele coloca o Senador Kelly, mata o Senador Kelly... Mata não, porque ele tá vivo. Não, ele morreu. Não, ele é um mutante. Morre. Ele é um mutante. Morre. Né, ele era aquele mutante de água e morreu. Sim. Ele explodiu na mesa da Jean Grey. No ele morreu. Filme. Ele tá vivo no presente, no First Class. Eu tô falando no universo da Jean Grey lá. E aí certo. No filme 3 você tem a saga da Fênix Negra. É. Né? É uma bosta, mas ponto. Péssimo filme. Ele dá o fim do Ciclope. Morreu logo no começo do filme, que merda. Porra, isso que é gostar, né, do cara. Caramba. Cara, que morte ridícula, velho. Não, independente disso, analisando como a sequência narrativa, ele dá o fim do Ciclope, ele dá o fim, mas não no Xavier, né, tanto que tem essa brincadeira, tem a ceninha pós-crédito, uma das primeiras cenas pós-crédito, que ele tá vivo. Exato. E agora, novamente... Aí, pera aí que a gente tem um monte de filme merda do Wolverine. Um filme merda. É isso. Dois. Tem dois. Tem é o Wolverine Origins. O segundo, eu já não acho... Com certeza não é uma obra-prima. Ele não é grande coisa, não. Assim, mas... Comparado ao primeiro, cara, ele é bonzinho. Ele é dispensável. O primeiro é muito ruim do X-Men Origins. O primeiro é muito distoante, né? Mas esse segundo filme, ele tem uma ideia mais ok, assim. Tem coisas legais, né? Aquele esquema dele no Japão, lá no comecinho. Né? Tem uma abordagem legal, né? A japonesa lá que não... A Mariko, que não sou... Japonesa feia? Eu não ia falar, mas... Eu não ia falar, mas vou falar. É feia mesmo. Pô, não tem como não negar. Que tem lá o papel dela de se encaixar na história, mas esse do Imortal aí, ele traz a continuidade, né? Dessa linha do tempo aí do universo da Fox, dos X-Men, e acaba com a deixa aí pra esse próximo filme que a gente tá pra ver, né? Que tá pra sair agora nos cinemas, que é o Dia dos Passados... Dia do Futuro Esquecido. Do presente, do futuro, do presente. Dos passados. Simples, do composto. Dessas conjugações verbais aí, confusas. E também, além de todo esse universo aí dos X-Men velhos, a gente tem o pelo menos o meu favorito. Também. Que é o Primeira Classe. First Class. É muito bom. Que, pô, de longe. Me surpreendeu muito, né? Ele voltar, fez uma dinâmica muito legal. Trouxe um vilão forte, né, pra história, porque o cara, pô, o Sebastian Shaw lá era um cara, pô, totalmente overpower, não tinha como resolver aquela situação, velho. Uhum. E realmente trouxe uma emergência, trouxe uma origem também legalzinha de assistir, né, um monte de adolescente folgado, que era os X-Men no começo mesmo, né, o primeiro X-Men era isso. Que eram moleques, era, né. Era garotado se divertindo com altas confusões do gene mutante lá. Não, uma coisa que eu achei muito legal nesse First Class, né, cara, é que... Tu vê, assim, desses filmes de herói, tu não espera uma coisa com uma linguagem cinematográfica muito, vamos dizer assim, empenhada em fazer um baita filme, um filme que vai te emocionar. E nesse First Class, cara, eu, naquela parte que o Magneto, ele faz levitar, acho que é um satélite, uma não, não, não, não, ele faz, ele muda a direção de uma antena, né? Isso, pô, é muito emocionante aquela cena, cara, tá, não chorei, mas eu vi como uma baita cena. Olha aí. Você fica comovido, né? Você vê um personagem crescendo, você tá lá com ele, né? Comemorando aquela conquista. Exato. Né? E é legal, porque assim, eu lembro que na época muita gente criticou que nesse filme eles tinham trocado o Ciclope pelo Destructor. Claro. Né? Isso. Uhum. É, pô, porque o Destructor, não sei o quê, não faz sentido. Mas se você pensar com o que tá acontecendo hoje, não pode ter o Ciclope. Porque se tiver o Ciclope, vai dar dor de cabeça com relação ao passado e o presente. Eu não sei até onde isso foi programado. Mas que se for uma coincidência, o Bryan Singer falou, cara, olha, tava tudo pronto, né? Pra ele usar agora a história da HQ. Porque você já teve a morte do Senador Kelly lá atrás. Você teve a saga da Fênix Negra, que era anterior ao quadrinho. Você tem essa construção nova do presente atual, ou daquilo que tem que ser salvo. Você só tinha que agora juntar os dois, entendeu? Coisa que a gente achava impossível... Quando teve First Class, né? Porque o First Class ele era muito incompatível com o universo anterior. Isso. Era muito diferente. Não, porque muita gente fala, porque uma das principais incompatibilidades é que eles deixam o Xavier na cadeira de rodas, sendo que nos universos anteriores aparece um flashback dele indo falar com a... Sim, ele tá com a Jean Grey. Família da Jean Grey. E ele tá andando. Então, tipo... Uhum. Entendeu? Não, mas sobre pelo que eu já vi, eu mostrei pro cabeça dois trailers. Se você perceber, ele tá andando de novo. É a questão de serem realidades paralelas. Tempos paralelos, né? Isso. Em uma, ele ficou paraplégico depois. Mas eu acho que ele não vai abordar isso, cabeça. Eu acho que ele não vai abordar isso. É, mas ele deixa pra você entender, olha. E sabe que, se a gente for até mais chato, tem até saída pra isso. Porque no First Class mesmo, ele faz o recrutamento de algumas famílias. Ele, nesse meio tempo, ele poderia ter falado com a Jean. Eu não sei se dá uma margem de tempo tão grande. Com o Magneto, isso, né? Mas ele já tava careca. É, aí... Não. Já era o outro. Mas aí... Mas aí é a questão de você estar trabalhando com duas realidades de tempo diferentes. Elas acontecem coisas diferentes, né? Teve mudanças nelas. E esse, acho que aí é o ponto. Mas aí fica naquilo, cabeça. Se você tá usando essas realidades diferentes, então tecnicamente você não pode aproveitar os outros. Então, por que não? Eu acho que eles estão na mesma realidade e ele vai tentar explicar por que ele não ficou paraplégico agora. No geral, pulando já, então, fechando o First Class e pulando pro dias do conjugação novo. Verbal confuso aí, a gente tem a principal, assim, eu diria até ousadia, né, do Singer de querer costurar esses dois universos aí que ele criou. Ele podia, a Fox e ele podiam simplesmente falar, não, ó, era isso aí, tudo bem, usou o Hugh Jackman lá e tal, mas tirando o Wolverine não tinha ligação alguma daqueles dois universos. Ele podia chegar e falar que ou isso é um reboot, ou isso é uma linha paralela diferente e vou seguir daqui. E não, ele falou, não, vou costurar e limitar em certos pontos aí esse universo cinematográfico. E, meu, é pesado fazer isso, não é tão simples, né? Na verdade, é realmente o que você falou, ele não quis jogar fora o que já tava feito. Ok, teve pontos ruins, a gente fala do terceiro filme do X-Men, ok. Mas não vamos jogar fora, não vamos negar o que já foi feito. Foi ruim? Foi ruim deixar pra trás. É, vamos tipo melhorar isso, de agora exatamente. Em diante. E agora falando aí sobre o filme que tá pra sair. A gente abordou aqui o quadrinho, já tem uma boa ideia do que aconteceu. Na verdade, todo mundo sabe porque todo mundo leu. mas já dá uma boa ideia do que pode acontecer, né? Aqui no caso, a gente tem essa diferença do Wolverine. Ao menos pra mim, assim, é que eu não sou o fã mais chato, assim, mas... Pode funcionar ou pode cagar tudo? Então, é isso que eu quero defender. Eu defendo a teoria do Bryan Singer aqui, o que acontece. Então, vamos lá. No comic, eles mandam a Kitty porque as barreiras mentais não foram estabilizadas. O Tenchi desceu o quadro negro agora, tá explicando. É tipo isso. Então, baixou. Deixa eu abaixar aqui, pessoal. Vai, Tenchi, alunos. Na postagem vai ter pra vocês aí uma imagem, um quadro negro pra você entender. Então, do que o no Tenchi desenho, tá eles mandam o Bishop porque eles não têm mais ninguém pra mandar. É o desespero. Merda. É, o desespero, porque o Wolverine vai proteger. Gelar a máquina, o velhinho lá vai morrer e só tem o Bishop pra mandar. No filme, o que aconteceu? Os produtores falaram o seguinte: poxa, não tinha sentido a gente mandar a Kitty Pryde, porque ela mudou de atriz nos três filmes e ela não chamou tanta atenção assim. Não tem sentido a gente mandar o Bishop, porque a gente vai botar o Bishop no futuro, que vai ser o espaço pra gente lançar a Era do Apocalipse em 2016. Exatamente. Não, então o que sobra? Eles não podiam mandar mais ninguém. Então quem foi o personagem que mais apareceu nas sagas do X-Men no cinema que as pessoas mais gostam? É o Hugh Jackman. Digo, Wolverine. Então o que acontece? Eles pegaram a teoria do Wolverine, que é o seguinte: o Wolverine também não tem essas barreiras mentais já estabelecidas. Ele é imortal. Consequentemente, vão pegar o que ele tem agora e mandar pro passado e não vai ter nenhuma diferença, entendeu? Não vai existir uma diferença. E o outro motivo foi que realmente o Wolverine é o personagem mais famoso dos X-Men. Então eles preferiram fazer desse estilo. Eu não achei ruim, eu achei uma explicação meio plausível. É bom. Porque como você, o Cabeça já falou, a gente tem um universo, teve seus muitos erros, mas já tá definido, entendeu? Uhum. Então como exato. Você faz isso, é um bom aproveitamento de um personagem que, por sinal, é muito bom. A diferença é que o pobre do Hugh Jackman só pega diretor bosta pra fazer os filmes dele. É, não, e na verdade assim também, né? tem a diferença também, o pessoal reclama de não ser o Wolverine dos quadrinhos, mas poxa, a gente tem que também saber um pouco desapegar de alguns conceitos, né, nem sempre a proposta é seguir à risca o que tem no original ou não. Mas aí o que acontece, eu fico triste porque a cena épica do Wolverine morrendo não pode acontecer, óbvio. Né? Ninguém mata o Hugh Jackman no cinema. Lógico. Não, e outra coisa, outra coisa que eu acho que justifica isso é que na HQ a Kitty ela nem é tão relevante, né, cara? A mente dela que volta, mas ela não faz nada de extraordinário. E o Wolverine é um personagem que eu acho mais interessante. Ela é só o mensageiro da história, né? A única coisa. Ele tem um poder mais ativo na história, né? Isso é verdade. Sim, outra coisa é falar assim, que esse First Class aconteceu na década de 60. Esse aqui já na 2000 e pouco. Então o Wolverine, como ele envelhece pouco, pode usar o mesmo ator, né? Pra fazer as duas viagens. Então, sendo sincero aqui, eu tenho uma preocupação muito grande com esse universo do Singer, porque assim, o Titio Magneto tá velho. E ele escolheu usar o Magneto desse universo, cara, dá uma limitação roots. O Ian McKellen. É verdade. É, então, não sei, a longo prazo... Não, então, ele trouxe todo o cast que participou nos filmes dele, cara. Ele meio que realmente ele quis manter isso. Então, fora o Bolivar Trask, que ele botou o Peter Dinklage como Bolivar, tipo, o cast todo dele, ele pegou os outros filmes que ele já trabalharam com ele, ou que já trabalharam no First Class, entendeu? Ele manteve. Já, continuar com esse universo vai ser difícil. Vai ser difícil. O ponto é esse. O que, que ele vai fazer? Se... ele assumir que agora, que o universo, vamos colocar aí entre aspas, o universo 616 é o do First Class, e ele trabalhar dali pra frente, não tem necessidade de ser o Ian McKellen, entendeu? Tudo bem, aí maneiro. O que que ele fala? Ó, o universo antigo zoou, as sentinelas acabaram com ele, aquele universo já era, você é ok, o Patrick Stewart e o Ian McKellen foram Magneto e Xavier, mas eles não necessariamente precisam ser na continuação desse universo mais novo, que é o First Class. Obviamente, exatamente. Porque pelo problema de idade, né? É muito difícil você manter eles por muito tempo. Mas quem tem o quê? Eu aí sim anos. Existe a esperança. Não, porque a minha visão é essa. Mas então, sobre esse negócio da idade, o Rods, hoje em dia já existem técnicas no cinema que podem deixar o cara mais mas jovem. Mas não é isso, é o cara morrer. Não é à toa que eles... É o pique não, também, mas, né? Caraca, tu quer matar o Ian McKellen, seu filho cara, da puta? Não, cara, mas não. Você, você é o filho da puta. Seu filho da puta. Porra. E você é um filho da puta! Seu filho da puta! Ele tem 75 anos de idade, cara. Não, ele tá tiozinho, cara. Vai ficar abusando do cara. Tá tiozão, não. Ele tá velhinho já. Já tá um idoso. Então, ele já é um cara a gente velhinho. Tá falando de X-Men Apocalipse pra 2016, velho. Não dá pra gente ficar contando que os dois vão tá bem, cara, pra gravar, entendeu? É só pegar um cara que é parecido com ele e computação gráfica. Não. Não é bem assim, cara. Não precisa. É isso que a gente tá falando. Não precisa. Se você der a continuidade ao universo do First Class e usar aqueles personagens, envelhecer eles pra outros personagens, se for o caso, você não precisa mais os dois. Ah, sim, sim. Claro. Concordo. É uma solução mais justa, né? Confunde um pouco sim. O público, mas é o que dá pra fazer também, né? Até porque o Michael Fassbender é um ótimo ator. Com certeza. Pô, o Magneto dele foi muito legal, né? O Magneto no First Class lá fazendo a perseguição aos nazistas, cara, foi muito. Teve um momento deles massa, se construiu muito bem, inclusive, né? E o próprio James McAvoy também, ele também consegue. Ele, pra mim, ele é um bom Xavier do passado, entendeu? O Xavier novinho. É, tipo boyzinho, tá ligado? Ele tá fazendo agora a transição dele pro Xavier que a gente conhece, né? Que é o Xavier que aprendeu. Que... Exatamente, né? Essa sacada foda, tá ligado? Exatamente. Quero ver deixar ele careca. É, caraca, velho. Ah, e é nada que um Gillette Mark III. Patrocinando, né? Patrocino. Patrocino. Estou esperando o momento certo, porque o futuro sempre chega. Sobre o filme é isso aí, vocês têm alguma consideração a mais aí? O que vocês acham? Tá, cara, tenho. Eles vão botar... Alguém mais? Poxa. Tô indo embora, tchau. Considerações finais, vão se foderem. Eu tenho uma. Jennifer Lawrence, ponto. Porra. Não preciso falar mais nada. Verdade. E ela já tá confirmada pra Era do Apocalipse. Olha aí. Ela, o Xavier e o Magneto também. Meio jovem, mas né, cara? Eu acho que tá um bom universo, tá divertido acompanhar esse universo dos X-Men. A gente tem mais prós do que contras, né, no saldo final geral. E fica aqui a expectativa pra ver mais um bom filme, ou pelo menos que eu queira acreditar que seja. É, porque assim, infelizmente a gente tá numa situação que esse filme, ou ele vai arrumar de vez ou ele caga tudo. Exato. Porque assim, ele tem que ser a ponte. Eu tô confiando no Bryan Singer igual eu confiei no Capitão América. É a precisão de um cirurgião cardíaco, assim, mexendo na... Exatamente, entendeu? Na válvula humana da vida, porque, pô, cara, é muito fácil ele cagar tudo. Porque eles tiveram a coragem de mexer, pegar essa história e falar, ó, vamos juntar os dois universos, brincar com viagem no tempo, que não é uma coisa fácil de trabalhar, é uma coisa que normalmente dá problema de continuidade. Vamos colocar, eles já nos trailers já tem, todo mundo já sabe, vai ter o Pietro, vai ter a Wanda, então quer dizer, vamos expandir esse universo ainda mais. Exato. Né? Então, se for aliás, todo mundo falando mal do Mercúrio, porque ele parece um pequeno espião, que mancada. Caraca, velho, putz, velho. Pequeno espião. A interpretação dele, cara, tem que ser muito foda, cara. Não vou, assim, fazer jus aqui, porque ninguém aqui é crítico da moda. Então deixa rolar e a gente vê o que acontece. Mas uma coisa legal que a gente não comentou é que ele tá trazendo a Blink, né? Ele tá trazendo o Bishop, ele tá trazendo o Sunspot, cara, o brasileiro, o Roberto da Costa. A mancha solar. E ele tá trazendo o Apache. Então, mas a grande questão da Blink é a questão do Apocalipse, né? Exatamente, a Blink é dos personagens, é o personagem sinal mais importante dela. Olha aí, então. Altos ganchos. Cara, pô, a Blink é foda, velho. Se eles cagarem com a Blink, eu mato o Bryan Singer. Fique registrado aqui. Eu só digo uma coisa. Esse filme vai custar 225 milhões. Se tombar, cara, vai ser um toco feio, viu? Pra Fox. Nossa. Cara, a Fox vai desistir. Ela vai falar pra Marvel, pode ficar com essa merda. Não quero mais. Essa merda. Só deixa o Hugh Jackman. Só deixa... Só deixa o Wolverine, né, cara? Ele só precisa dele. Ah, que mancada. Não, porque ele é um filme que, se você tá vendo pelos trailers, ele vai ser um filme muito grande em questão de efeitos especiais, de guerra, vai ser um filme realmente caro, entendeu? Vai ser algo grande. Já só pelo elenco é já grandioso. E se der errado, realmente é um problema. Até agora eles estão fazendo funcionar. Os trailers são muito bons, os virais, todos tudo que eles já lançaram até agora, tá chamando muita atenção. Esse viral das fotinhas do Facebook, muito maneiro. Cara, muito da hora, velho. E o site das indústrias Trask também, muito da hora, cara. O marketing dele foi muito interessante, assim, foi gigante. Foi. Interessante e inteligente, né, cara? Você vê poucas empresas que fazem marketing relacionado a um filme desse jeito. Cara, os pôsteres também estão excelentes, porque a galera criticou muito quando saiu o First Class, né? Uhum. Porque os pôsteres eram muito ruins. E esse filme não, o trailer é bacana, os pôsteres tem tudo pra ser um baita filme. Sabe o que acontece? As pessoas julgam muito antes de ver o filme. Foi que nem com Coringa no filme do Christopher Nolan. Batman. Exatamente. O Batman. E vai ser a mesma coisa com Ben Affleck. Eu torço pra que o Ben Affleck seja um bom Batman. Nem fui eu que fiz essa virada, não foi o cabelo. Nem fui eu. Tô comentando e vai ficar registrado. Não é possível que tipo, eu esteja errado e o mundo certo, tá ligado? Eu acho que é impossível isso. O que eu espero desse filme é ver o Magneto chutando altas bundas, porque parece, pelo trailer... Caraca, ele tá levantando um estádio, velho. Ele tá levantando... Não vai ter Copa. Não vai ter Copa, velho. Porra, muito foda. Tá, não vai ter Magneto com a máscara do Anonymous. Não vai ter Copa. É, não vai ter Copa. Não vai ter Copa. O gigante acordou. Mas é isso aí, moçada. Então fica a expectativa pra esse filme grande aqui. A gente abordou legal aqui os quadrinhos, os filmes. Acho que tá tudo muito bem fechado pelo Projeto X. Agora a gente espera um bom fechamento pelo filme. E eu acho que, no geral, é isso o cast. Assim. Foi um cast bem legal. Falar de mutantes, preconceitos, anões e essas coisas sempre é legal. E vale lembrar que existe a possibilidade, na verdade, rumor, de que a Panini vai relançar a saga aqui no Brasil, aproveitando o hype do filme. Ah, como ótimo oportunismo. Pô, ia ser legal, né? Se eles mandassem aqueles encadernados dele da hora. Pô, Panini, vamos conversar. Não, tá prometido, cara. Eu li uma notícia prometido. Assim. Tá prometido. Panini. Eu acho importante esse tipo de ação, de aproveitar de trazer o leitor pra mídia atual, entendeu? Não adianta falar, tá aí aparecendo um filme aí que referencia uma história clássica, uma das 25 mais histórias, né, definitivas de quadrinhos, e não aproveitar esse ótimo gancho aí pra culturalizar essa galera que tá lendo quadrinhos hoje aqui no Brasil, entendeu? E o momento é esse, entendeu? É. O problema é que vai vir o Dia do Futuro Presente, Wolverine, Dia do Futuro Passado também, aí... Aí zoou. Aí aguenta, né? Fazer o quê? Mas, no geral, é isso. Foi um Projeto X muito divertido, e antes de fecharmos aqui, tem a nossa espaço aqui do Jabá do nosso camarada de longe aí, o Vinícius Lobo Branco. Lobo Branco! Lobo Branco! Cara, é o melhor prazer pra surpresa. Mas, ô Vinícius, olha, obrigado mais uma vez aí por aparecer aqui, né, pra ajudar a gente aqui a falar dessa bagunça, que, ou não, que são os quadrinhos. Sempre é bom aí contar com a presença amiga de poder desvendar esse maravilhoso universo das HQs. E fica aí o espaço pro seu Jabá. Cara, sempre um prazer participar aí do podcast de vocês, cara. Eu me divirto muito. Bom, pra quem não me conhece, ou quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que se chama Dois Quadrinhos, né, o número 2, junto com quadrinhos. Faço resenhas, né, de quadrinhos em geral, logicamente, sempre dois quadrinhos. Se surpreenda com essa informação, né? Olha só, eu demorei 10 vídeos pra entender. Você queria deixar bem explicadinho, né? Igual o Days of Future. Pode estar explodindo mesmo isso aí. Isso é um potencial. Olha aí, pode, é, cara. Será que só tem dois quadrinhos? É que o cabeça que brinca, né? Que ele só se deu conta nisso depois, né? Mas enfim. Demorei, velho, demorei. Caraca. Cara, pena que eu não pude participar direito aí da parte do cinema, mas enfim, porque tá travando aqui. Foi um privilégio, valeu. Perfeito, Vinícius, obrigado. Então fica aqui o agradecimento ao Vinícius, o agradecimento a quem gravou, o agradecimento a quem ouviu, o agradecimento pra quem viajou no futuro, do passado, do presente, do pretérito imperfeito. O Projeto X se despede mais uma semana e a gente fica aqui na expectativa. Forte abraço, russo do Colossus, e até a próxima. Aê! Falou, pessoal. Lobo branco. Lobo branco. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aê. Tá bem hoje, hein, filho? Tá muito bem. Crianças, é por isso que dengue é uma coisa perigosa. Ele passou uma semana de molho e tá desse jeito. Não que seja muito diferente do normal dele, mas é. Enfim. Temos muitos e-mails hoje aqui pra falar muita coisa, gente. Que absurdo! Que vocês têm de problema com a gente, velho? Vocês mandaram muito e-mail, cara. Assim, nossa. Pois é, era um tema que a gente não esperava receber tanto e-mail. Acho que algumas pessoas mandaram e-mail, pessoas costumam comentar mandaram e-mail porque elas não estavam querendo admitir seus gostos zoados na frente de todo mundo nos comentários. É. Eu não sei bem, não. Mas a galera mandou e-mail. Massivo, muito, velho, muito, massivo. Muito e-mail. Continuem nossa. Fazendo isso. Continuem fazendo então, isso. A gente gosta legal. Pra caramba que vocês mandam muito e-mail, só que aí vai chegando quinta e a gente começa a pensar, putz, tem que gravar CE, né? Aí na sexta, meu Deus, cara, tem muito e-mail, ainda tá chegando. Sábado, ferrou. Domingo tamo nós gravando CE de 300 mil e-mails. Né? Por aí mas não tomem isso como uma reclamação, não considerem que a gente tá pedindo que vocês não mandem e-mails. Nunca, é, é exatamente o contrário, mandem e-mails, mandem muitos, muitos e-mails, que nós adoramos exatamente. Os e-mails de vocês. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre os links que vocês conseguem achar a nossa franquia, que é o Projeto X Podcast. Franquia, olha, que lindo. Franquia, dá pra gente começar a vender, então. Bem, qual o site? O nosso site, nosso querido www.projetoxpodcast.com.br. Mas se você é o cara dos curtidos, comentários, compartilhar, você é o cara dos Facebooks da vida, você vai nos achar em outro lugar, que seria? facebook.com.br/projetoxpodcast. A gente tem o Twitter também, que é pra você que gosta de umas coisas mais dinâmicas, né? É o nosso @projetoxpodcast. Mas se você gosta do Facebook também, você é da galera do Facebook, mas você gosta de comentar, você gosta de compartilhar, você gosta de ver o que as pessoas estão falando da gente, você quer falar conosco diretamente, você quer falar com outras pessoas que curtem a gente, então onde você vai nos achar? No nosso Groups, que é o... Que é o projeto.x.podcast. Então não tem desculpa, você que tá escutando a gente pelo feed, corre lá que tem sempre coisa nova saindo, tem matéria, tem coisas bacanas sendo produzidas e a gente adora conversar com vocês, então dê uma olhada lá e é isso, nos procurem, a gente gosta de vocês. E a gente também tem uns recadinhos pra dar essa semana, são umas coisas bem legais. É, na verdade só um em específico, é um semi-jabá de uma coisa que eu gosto muito. Pra quem me conhece realmente, vocês devem saber que eu sou viciado em duas coisas, One Piece e Awesome Nauts. Awesome Nauts é o MOBA do futuro, gente. Esquece LOL, esquece Dota. É Awesome Nauts a vibe. Por favor, entendeu? Daqui a 3 anos, vocês que estão nos escutando, daqui a 3 anos... Olha, eu tô há 2 anos isso daqui. De novo e nos confirmem se isso é verdade ou se é só delírio da cabeça do Mug, por favor. Eu tô há 2 anos jogando Awesome Nauts já. MOBA, pra quem não sabe, é o Massive Online Battle Arena, né? Que é na mesma vibe de LoL, Dota, que são os joguinhos básicos. Só que o Awesome Nauts, ele tem uma jogabilidade diferente. Ele não é movimentado a point click, ele é movimentado com um WASD, ele é plataforma e tal, tudo legal, uma sensação 2D, né, e por aí vai. Os designs dos personagens são muito maneiros. É, mas eu não tô fazendo propaganda do jogo em si. Eu tô querendo pegar as pessoas que já jogam isso e falar sobre a LBA. Que é a Liga Brasileira de Awesome Nauts, coisa linda. É, a LBA, ela tá sempre com campeonatos muito legais. Procurem o grupo da LBA do Facebook, que é a Liga Brasileira de Awesome Nauts. Vai começar daqui a pouco 3 campeonatinhos. O primeiro que vai vir, que é o Runauts, são campeonatos de pessoas randômicas. Você vai ter um time totalmente randômica. Você não sabe quem vai ser o seu time, mas eles vão participar com você e vão participar desse campeonato. Depois tem o Solonauts, um torneio no estilo XT, em que 2 jogadores lutam um contra o outro em um pequeno campo de batalha para decidir o melhor dos 2 jogadores no modo solo. E por fim tem a CBA, que é o Campeonato Brasileiro de Awesome Nauts. Todos eles conhecidos pela Ronimo, tá, gente? Bem bacana isso. A Ronimo dá um grande apoio pra gente, que é a empresa produtora de Awesome Nauts. Então, se vocês jogam Awesome Nauts, por favor, entre no LBA, participe dos campeonatos e me encontre por lá, que eu tô direto jogando e falando pra vocês. Eu jogo de vez em nunca também, então... Mas eu aviso, eu sou ruim, vocês vão jogar contra mim, é garantia de vitória pra vocês. Mas assim, a gente zoa, mas realmente, Awesome Nauts é muito divertido. Mas bora pros e-mails logo, senão a gente não termina isso hoje. O primeiro é o de Henrique Souza. Olá, sou Henrique Souza, 22 anos e sou mestre em tirar música ruim do baú. Eu discordo disso. Você ouviu esse cast e você provavelmente não é tão... Você não é melhor do que a gente. Falando do cast, esse foi um dos que que me divertiu, muito bom, ri demais com o Mugi cantando, só você, a gente não riu, a gente sofre. Compartilhe com a Adri o Mugi sobre o Vocaloid, oh yeah, como é bom escutar aquelas músicas com voz aguda que irritam a cabeça. Gosto de algumas músicas de Sandy Jr., todos gostamos, principalmente a da abertura daquele seriado. Puta, aquele seriado era muito ruim. Não, melhor é Power Rangers tem a força. Pelo amor de Deus. Power Rangers era muito ruim, mas eu fico cantarolando essas músicas sempre. Todos fazendo. Juntos eles formam um poderoso Megazord. Pelo amor de Deus, Mugi, você já nos torturou o suficiente. Não quer, você não faz isso. Ai, Jesus. Mas obrigado, Henrique. A gente entende o sentimento. E Vocaloid é muito legal. E é isso. Valeu pelo seu e-mail. Próximo e-mail, pessoal. Danilo Prechedes. Cara, sobrenome. Fala mal do sobrenome. Sem palavras. Sobrenome do sem Mano palavras, mesmo. Sem palavras. Tá. Sem palavras. Olá, galera do Projeto X. Meu nome é Danilo Rodrigues. Podem me chamar de Dan. Faz muito tempo que eu não mando um e-mail para vocês pela falta de tempo, mas sempre acompanho vocês. Sobre o cast, essas músicas. Quanta vergonha eu já passei. Lembro de uma vez que eu fui uma festa infantil, tinha uns 11 anos, e de repente começou a tocar Hoje, a Sererê. Ha! Enfim, e quando eu menos percebi, estava eu fazendo todos aqueles movimentos juntos das outras crianças. E o pior de tudo, que é... A minha? Quem minha seria? Estava... Quem seria essa mãe, você... a menina que E pior de estava? Tudo, que é minha... Alguém? Alguém, né? Estava olhando lá no canto e eu nem percebi. Foi muito constrangedor. Agora, cara, sério, manda um outro e-mail pra falar quem era essa minha. Se era sua mãe, namorada... Olha, se fosse a mãe, ela ia estar achando bonitinho. Se fosse namorada, você acabou com todas as suas chances ali. E quanto a saber os passos de Acererê até hoje? Depois que eu gravei esse cast... Não, mas se fosse namorada também, era namoradinha, ele tinha 11 anos. Mas assim, depois eu fui me dar conta de que eu sei a coreografia inteira até hoje. Eu não me orgulho disso também. Ô, louco. É. Bem, enfim, foi constrangedor. Sempre é, cara. Ser criança é ser constrangedora, velho. Não tem como. Fica feliz que tua mãe não tá com uma máquina fotográfica, com uma câmera naquela época. Fica feliz de as câmeras digitais ainda não fazerem tanto sucesso naquela época. Oh, mas se tiver um vídeo, manda aí, velho. A gente faz isso. No... A gente não mostra pra ninguém, não. Pode deixar, a gente nem posta no site. Imagina! É isso aí. Próximo e-mail é do Luiz Henrique. Qual é a dos Henriques todos comentando hoje? Uau! Olá, nobres projetistas. Meu nome é Luiz Henrique, tenho 20 anos, sou de Fortaleza, Ceará, e venho aqui só pra dizer que o próximo podcast é sobre o novo filme dos X-Men, Dicas de um Futuro Esquecido. Espero que tenha acertado e obrigado pelo trabalho de vocês, e como sempre digo a todos os meus amigos que tento fazer escutar vocês, vocês são fodas demais. Ele faz propaganda pra gente, cara, eu gosto de você. Gosto de você mesmo. Isso aí. Faça propaganda da gente. E desnecessário dizer que você acertou o tema. Seguinte. Eu quero propor uma coisa. Por favor. Vocês, pessoas que estão no ensino médio, fundamental e essas coisas. Eu duvido alguém chegar na sala, fazer o seguinte. Escrever bem grande, www, na lousa, tá? www.projetoxpodcast.com.br e tirar uma foto e mandar pra gente. Isso quando começar a aula. Façam isso. Assim, façam isso mesmo, tragam ouvintes pra gente. A gente vai abraçar todo mundo, nós queremos que as pessoas nos ouçam. A gente gosta das pessoas nos ouvirem, né? Bem, o próximo e-mail é do Matheus Rafael. Olá, X-Casters. Tudo de boa? É legal que cada pessoa cria um nome pra gente. Eu gosto da pessoa... Eu gosto quando a pessoa pergunta pra gente se a gente tá bem, porque, assim, dá uma sensação que eles se preocupam com a gente, sabe? Por exemplo, eu tava com dengue, tá ligado? Eu fico pensando, velho, ele tá perguntando se eu tô bem, tá ligado? Se eu tô vivo. Tá, beleza, você foi abraçado o suficiente na infância, Mug? Não, tá parecendo. Ai, caralho, enfim, atualizando a parada de sucesso da Alemanha, que além de sucesso do Michel Teló, atualmente também está tocando nas rádios Gustavo Lima, Maria Gadu, e já cheguei até a escutar o Lepo Lepo. Caraca, Lepo Lepo. Sobre bandas brasileiras, eu só quero comentar sobre minha banda favorita, que incrivelmente todo mundo fala que é ruim. Se chama Móveis Coloniais de Acaju. Móveis Coloniais de Acaju. É isso que a Adri falou. É uma banda de Brasília. que faz uma mistura de vários gêneros musicais, acabando dando um mix muito bom. Cara, eu não conheço. O som deles é legal, eu já escutei. Não conheço muito, mas eles têm um som bem, bem interessante. Poxa vida, quem falou que é ruim? Essa pessoa tá errada. É. Nesse caso, a pessoa está errada, ok? Próximo e-mail é do nosso amigo Mega Mendigo. Cara, melhor nick ever. Já usado nos e-mails. Fala, galera X, mais um nickname legal. Mais um que nomeia a gente de uma forma. Vocês são legal. Demais. O podcast foi tão bom que acho que até as inimigas devem ter gostado, assim esperamos. Um tempo atrás eu tava relembrando como era o cenário musical dos anos 90 e fui percorrendo de lá até os tempos atuais. A gente meio que teve umas temporadas musicais aqui no Brasil, começando pelo sertanejo, indo pro pagode e pro axé, tendo na sequência um funk leve e depois o proibidão. Atualmente o cenário é dividido entre o sertanejo universitário e algumas músicas pop, com uma parcela bastante significativa de ouvidores de funk heavy. Mas isso não significa que durante todos esses períodos, incluindo atualmente, não tenha tido outros ritmos musicais. Acontece só que eles não eram os dominantes da parada, isso é verdade. A gente sempre acha bastante coisa, só que não era o que tocava na rádio. É. Tenho que confessar que ouvi muito El Chan quando era mais novo, todos ouvimos. Isso sem contar o número interminável de grupos de pagodes com integrantes de coletivo, caralho. Os anos 90 foram estranhos mesmo. Não me arrependo de ter acompanhado nenhum deles, em especial os grupos que pareciam uma mistura de axé com pagode, pois quase sempre as dançarinas realizavam performances que os deixavam bem à vontade. Não completamente, mas o suficiente para me fazer sempre acompanhar as apresentações do Gugu e nos programas da Record. No mais é isso, é hora de dizer tchau. Obrigado pelo seu e-mail e, olha, sério, as pessoas podem falar da música que for, mas aquele coletinho é imperdoável. Nada de... As pessoas podem falar o que for, mas se tem mulher gostosa... Eu vou me abster dessa conversa. Mas obrigado pelo seu e-mail, Mega Mendigo, e continue mandando, conversando com a gente, continue mandando e-mail, mandando sua cartinha que a gente lê no programa. Bem, vamos adiante com o e-mail do Bruno Henrique Barbosa Marchioro. Caraca, Marchioro. Enfim, bem, sobre o podcast, acho que foi uma ideia libertadora. Sim. Passar por cima de todos os fanboys chatos com uma careta, mostrando o dedo do meio pra fora da janela. Foi ótimo. Porém, saindo um pouco do ruê, tem uma linha de risco que não podemos cruzar. É verdade que escutar esse tipo de música, seja por nostalgia ou para rir, é muito bom. Mas aproveitando a fala do Mug, que disse que hoje em dia quase não vê bandas novas de rock nacional, não fui eu que falei isso. Eu acho que pelo contrário, eu falei que tem bandas muito boas de rock nacional atuais. Tem um motivo bem claro para isso. As bandas com músicas populachas, estritamente comerciais, tomaram todo o espaço da mídia, ocultando muita coisa boa. O problema não é a música ruim, é a quantidade e importância que dão a ela. Sou vocalista / guitarrista de uma banda de metal pequena e posso dizer que sofremos um pouco disso, como toda banda nesse meio sofre. Já perdemos uma oportunidade de show para o MC Siri. Enfim, não é choro, mas uma realidade. Muita gente tenta viver de música séria, mas não consegue por conta desse tipo de música, que em quantidade absurda esmaga um cenário musical nacional que só aceita, infelizmente, roxinhos bonitos, batidas simples, bundas e cornos. Sertanejos. Olha, pegou. Mas enfim, eu acho que depende do local. Depende do público que você quer almejar. Se o lugar vai cair pro funk, né, o público cai pro funk, você não vai conseguir tocar metal lá, entendeu? Tipo, sei lá, ele viu o público que tava indo pra aquele evento e falou assim, não vai ser um público que vai curtir metal, e sim um público que vai curtir funk, contratou o pessoal do funk. O problema, na verdade, é que o público atual que curte funk é bem maior que o público atual que curte metal. Querendo ou não, acho que isso era um problema que apareceu em todas as fases da música, né? Sempre tem um gênero que domina e que os outros acabam ficando meio paralelos. E mesmo eu conheço pessoas também que trabalham com música, que tentam viver de música no Brasil, só que só se fodem também, porque tem pouco espaço. É, tem o fator Brasil também. No Brasil... É, Brasil ruê. É, viver de arte no geral, viver de música, essas coisas, é foda. É, não tem espaço suficiente, o pessoal não paga bem. Eu entendo bem o que você tá dizendo e eu até lamento por isso, de você não ter muito tanto espaço assim, porque tem muita coisa boa que acaba ficando escondida, mas... Antes a gente não tinha, era muito mais difícil você encontrar uma banda nova, mais desconhecida. A gente dependia muito da TV, dependia muito do rádio. Hoje em dia você pode descobrir algumas bandas se lançam na internet. Pela internet. Poxa, pega Teatro Mágico, cara. Os caras fazem um show que lota o mês inteiro, tem um puta som legal e eles divulgam o trabalho deles todos pela internet, entendeu? Não tô comparando, nem sei qual que é o estilo direito de... Você falou que é grande, mas uma, um canal, uma mídia legal pra geralmente divulgar o seu som. Eu gosto bastante do Som de Cloud. Sim. Né? Inclusive, eu vou recomendar um canal do Som de Cloud, que é de um mixer que eu gosto bastante, e é o Funk Zomba. Quem escutar o nome Funk Zomba já vai pensar, porra, funk? Não é mais ou menos assim. Tem funk, mas não é só funk. Ele faz mix de funks com músicas extremamente pop atuais que a galera gosta. Então você tem lá, tipo, Beijinho no Ombro junto com Glad You Came, sei lá, num mix louco, tá ligado? Então é bem legal. Continuando o e-mail dele aqui, então fechando isso, valeu pessoal do PXP, novamente por um ótimo trabalho. Me perdoem o pequeno desabafo. Sem problema. Não é que eu não goste de quem escute só músicas comerciais, mas desejo um lugarzinho no inferno para vários produtores e donos de meios de comunicação. KKKKKKKK. Abraços e chua. Bruno, eu vou falar uma coisa. Como alguém que tá estudando pra trabalhar com comunicação, eu sei exatamente como você se sente. Eu também desejo um lugarzinho pra esses filhos da puta. Vai por mim. Eu sei como você se sente. Próximo e-mail do Rodrigo Silveira, que assinou como Rods Original. Olha aí a treta. Nunca será. Nunca será. Rods, por favor, escreva a sua réplica. Pede pra sair. Não. Pede pra sair. Nunca será. Eu não falo nada, só observo. E aí, povo do PXP, depois de alguns casts, decidi mandar meu segundo e-mail pra vocês e dizer que quase morri com o gosto musical de alguns de vocês. O Mug não se fala porque o Mug é o Mug. Porra, que isso? A gente entende, o pessoal, a gente sabe que algumas pessoas tiveram decepções com a gente, mas é assim que a gente é, né? Mas tem razão, o Mug é o Mug, não tem o que falar dele mesmo. Mas... O cast foi ideia dele, então se quer culpar alguém, culpe ele. Nem tem vergonha, né? Só ri, palhaço. Não. Obrigado pelo seu e-mail e assim, senhor, a gente não. Você não é o Rods original. Eu vou abrir aqui o espaço para o Rods, nosso Rods original, se manifestar. Mas a minha opinião é que tem uma treta sendo plantada aí. E é isso. Beijo, obrigado pelo seu e-mail. Vamos aí pro próximo e-mail, que é do Roberto Zurita. Virou padrão a gente ser chamado de X-Casters, PX-Casters, por aí vai. Então, e aí, PX-Casters, aqui é Roberto, cast muito bom, ri demais. Vocês me fizeram lembrar de muitas músicas boas e por causa de vocês estou ouvindo Paga-Pau. Uhul, é isso, é nóis. Agora fica a pergunta, isso foi uma coisa não. boa ou não? Não. Beleza. Como todos os participantes do cast, eu era roqueirinho e até hoje acho que é meu estilo preferido. Como a Dri tem Beijinho no Ombro como música para lavar a alma, eu tenho Nightmare. Opa, bacana, bacana. Quando eu escuto essa música, eu viro um funkeiro de fone, porque o volume tá tão alto que meus amigos conseguem escutar mesmo quando eu tô de fone. Caraca, velho, você vai ficar surdo. Não faça isso. Não faça isso. O meu celular, ele é inteligente. Ele vê quando eu tô aumentando, ele fala: olha, se você aumentar mais do que isso, você pode prejudicar seus ouvidos. Então, você realmente deseja aumentar mais do que isso? Aí eu falo: então... Obrigado, celular, você se importa comigo. Continua aqui, né? Falando que também gosta muito de sertanejo, apesar de não ouvir toda hora, já que a família dele é do sempre, interior. Sempre mais ou menos deve ser que nem a Dri, né? Eu imagino. Interior de Minas. Eu me considero uma pessoa muito eclética, gosto de muitos gêneros. Rock, pop, sertanejo, K-pop. Trilha sonora de alguns games, funk americano, boa. Jazz, boa. Um pouco de música boa. Clássica e rap. Não me aprofundo muito em metade desses gêneros. Não vou pesquisar sobre bandas e tal. Eu só coloco na playlist no Pandora e fico ouvindo até me banirem do site com toneladas de propagandas. Uma dica de músicas estranhas pra vocês. Cogumelos Azuis. Muito boa! Ventania, bom demais! E será que o Lagarto Mama? Nossa, Ventania é muito maneiro. Muito maneiro. São duas músicas muito legais, né? Ventania e seu Lagarto. Sei lá, vamos escutar. Vamos ver. Cogumelos Azuis é... Eu não sei, essa música me deixa feliz. Eu acho que não devia ser esse o efeito, sabe? Eu fico feliz escutando isso. Mas não vem ao caso. Próximo e-mail é do Rafael Padilha. Antes de começar a falar sobre o tema, tenho um pedido. Mug, não canta mais, por favor. Porque gente, todos pedimos, nossa, todos velho. Tentamos e não funciona. Bom, falando um pouco dos meus gostos inormais, hashtag porramung, eu me identifiquei com muitas coisas no tópico de antes dos 15 anos. Deve ser por termos mais ou menos a mesma idade. Tirando o Sage que nasceu na era dos dinossauros. Cara, já chega trolando muito, né? Mancada, mancada. Não se fala assim dos dinossauros. Já meus gostos atuais, acho que estranho mesmo, é a música japonesa mesmo. Já que meu gosto normal mesmo é metal mesmo. Quantos mesmos numa frase? Ah, eu tenho um gosto normal, que eu ouvi trilhas sonoras de games, filmes. Isso é estranho. Errou! Não é anormal, é inormal. É isso aí. Não. Aí você me respondeu, acho que não é estranho. Trilhas sonoras de jogos e de filmes são legais pra você deixar como música de background, pra você estudar. Aliás, uma curiosidadezinha que não tem nada a ver. Trilhas sonoras de games são a melhor música possível pra você estudar ou fazer uma tarefa que exige concentração. Porque elas são feitas de forma que a música seja agradável, mas que ela não desvie sua atenção e ela ajude você a se concentrar no que você tá fazendo. Então, é uma pedida boa quando você precisa fazer uma tarefa que exige um pouco de cuidado, um pouco de concentração e sem falar que são músicas muito boas. Poxa, taca uma trilha sonora de um jogo foda e fica escutando. É isso, Rafael, obrigadão pelo seu e-mail e igual ele falou, é isso, galera, até semana que vem. Obrigado pelo seu e-mail, beijos. É, os dois próximos e-mails, cara, eles estão gigantes, gente. Seguinte, a gente gosta de e-mail gigante, mas às vezes nem sempre a gente vai conseguir abordar todo o tema, todo o e-mail gigante. Principalmente C, porque... Ainda mais em um CE que tem um monte de e-mail espalhado dessa no ar, vez, assim. Palmas pra vocês que conseguiram, no mesmo CE, mandar. O do Claudio Dourado foi facilmente um dos maiores e-mails que a gente já recebeu. O do Lucas Caccioni também tá grandão, mas assim, esses dois e-mails foram muito maiores do que a média num cast que recebeu o maior número de e-mails de todos os podcasts que a gente lançou. John, o que vocês fizeram com a gente? A gente agradece a gente, só que a gente não sabe o que fazer. A gente vai ler um pouquinho deles. Meninos, por favor, não nos levem a mal, mas a gente, pra ser justo com todo mundo, a gente vai ter que editar um pouquinho o e-mail de vocês, mas a gente ama vocês por terem sido tão legais e escrito tanto pra nós, ok? Obrigado mesmo. Então, o e-mail do Lucas Caccioni. Então, que ele, uma coisa que ele falou que achou o podcast muito engraçado e que percebeu algumas semelhanças com alguns membros da staff, que diz que não tem vergonha de nada que escuta, que falou que gosta de Enka, de Idols, que gosta de sertanejo, de Milionário José Rico a Jorge Mateus, e que o gosto inormal dele, que fala que é músicas do começo do século 20, Ray Charles, Aretha Franklin, Frank Sinatra, meu Deus, cara, você tem um gosto musical foda pra caramba, tudo muito bom aí. E que ele fala que, como tem, a gente disse, que tem coisa que não é pra todo mundo, que a música pra algumas pessoas pode ser lenta, mas que a melodia e as letras são pura poesia, e que tem músicas perfeitas pra dançar, e ele termina com uma frase que eu vou ter que ler. Jovens, não subestimem o poder que essas músicas antigas têm pra criar um ambiente romântico. True story. Ai, que bonitinho. Conte essa história pra gente depois. Obrigado pelo seu e-mail. Algum dia, por favor. É, histórias de romance. Bem, e temos o e-mail do Cláudio Dragão Dourado, grande amigo nosso, né? E ele fala, né, também que adorou escutar o cast, foi um ótimo podcast, foi engraçado, ele gostou da gente falar sobre as músicas ruins, ou tidas como ruins no conceito popular, né, e por aí vai. E ele fala, assim, que muitas músicas citadas, até gêneros, têm um eterno repudio dele, como funk carioca, né. Mas, mesmo assim, algumas vezes ele escuta, assim, o que ele não gosta do funk é várias coisas, né? Que, por exemplo, a palavra funk, né, veio do gênero do James Brown, né, por aí vai. Então, ele tem um repudio com o funk ao todo, em geral, porque ele chama funk por essas coisas, né? Ele também fala um pouco do rock, Rue, né, que a gente brincou sobre Velhas Virgens. Ele falou que faltou falar sobre Matança e Pedra Letícia. Com certeza, eu escuto muito, não sei porque não falei mas na época. Mas a gente não falou muito de Matança, Pedra Letícia, e mesmo de Velhas Virgens a gente falou muito pouco, porque a gente não coloca isso em coisas ruins. Poxa, então, o som deles é muito exatamente, bom. Exatamente, a gente não coloca no a gente gosta, né? A gente só deu um exemplo rápido, acho, sim, né, mas enfim. Ele falou que se identifica um pouco com a Adri, né, porque assim como ela, ele escutou um pouquinho de sertanejo raiz, moda de viola e por sim, aí vai, né, mas fechando aqui, ele fala que funk sendo ruim ou bom, ou gostando ou não, ele gosta da Chiari, ah, eu adoro a Chiari, não, enfim, é não fofa. Mas finalizando aqui, ele fala que o importante é ter respeito e consciência. Sim, consciência sim, de que ninguém vai ter os gostos iguais aos seus. Que o seu bom gosto, com toda certeza, é mau gosto para alguém. e vice-versa. E respeito tanto ao gosto dos outros quanto às opiniões dos outros é saber que só porque achou uma ou várias músicas que você gosta uma merda que te acha um idiota. Legal. São os outros fatores que vão fazer eu ter essa opinião a seu respeito. Muito bem, esse parágrafo, você falou, você resumiu o cast. Só que só uma coisa, você disse que acha beijinho no ombro uma porcaria monumental, você também tem o direito de estar errado. Mas tá bom. Exatamente. Todo mundo tem o direito de estar errado. E ele mandou um ômega abraço a todos do PXP. Nós vimos o que você fez. É, ômega abraço falando, Cláudio Dragão Dourado lá do Omega Cast. A gente viu o que Omega você Stage, fez aí, por então, favor. Vamos lá dar uma força pros caras. O próximo e-mail é o do Black Star, que já colocou no assunto uma coisa pra polemizar. Gosto musical não se discute, o meu é melhor e pronto. Ok, ok. Uhul! Ai, meu gosto musical é bem influenciado pelo meu pai, que gosta muito de rock antigo, tipo Pink Floyd, Led Zeppelin, por isso é meu gênero favorito. Também gosto de música antiga, música clássica, e quer dizer, dos anos 60 e 70. Existem duas coisas pelas quais eu sou julgado por gostar: Vocaloid e Kiara e Pamiu Pamiu. Não considero nenhum dos dois bons e não sei explicar porque gosto. Vocaloid a gente explicou, mas a Kiara é muito fofa, as letras dela são felizes, ela é bonitinha, os clipes são demais. Por que as pessoas não gostam da Kiara? Ela é muito fofa! Meu Deus! Eu faço 18 anos esse ano, nunca tive fases de gosto musical. Sempre ouvi e gostei das mesmas coisas. Só Bros e RBD que eu ouço com muito menos frequência do que alguns anos atrás. Então, todo mundo teve uma fase. Acho que todo mundo teve uma fase popzinho, Bros, RBD e afim. Próximo e-mail, Thiago Tavares. Ele mandou um e-mail curtinho falando: fala pessoal do Projeto X. Bem, eu não tenho o que falar sobre o cast, só que foi muito divertido. Se quiserem, nem precisa ler no ar isso. Só tô falando que eu acertei. Só fala que eu acertei. Então, senhor, parabéns, você acertou. Realmente, você acertou. Parabéns. Eu li no ar, tá? Não sei porquê, mas eu li. Então, é porque a gente gosta de você. A gente vai ler um pouquinho de tudo. Falando nisso, vamos então às dicas da semana, né? Da semana passada. Também. Na boa, o pessoal que tá elaborando as dicas tá começando a facilitar, hein? Eu acho que podiam começar. Vamos a lá. As cuidado. Dicas desse podcast foram garras, presente e futuro. Tava, né, dado de graça, principalmente então, porque essa semana sai de um futuro esquecido. Tanto é que tanto tava de exato. Graça. 11 pessoas acertaram a dica. 11 pessoas. Vocês estão ficando espertos, meninos. Vocês estão mandando muito bem. Pessoas que acertaram, vamos lá. Nossa pequena listinha. Em primeiro lugar, Thiago Tavares. Segundo, Blackstar. Terceiro, Cláudio Dragão Dourado. E os restantes, Rafael Padilha, Lucas Caccioni, Roberto Zurita, Henrique Souza, Luiz Henrique Matheus, Rafael Mega Mendigo e Rodrigo Silveira. E assim, parabéns pra vocês por terem acertado. As dicas estavam fáceis, mas também não é tão... não foi tão dado de graça assim quanto a gente faz parecer. E de boa, assim, a gente correu muito nesse C, a gente pra tentar ler tudo, pra tentar... Mas, honestamente, eu acho que eu falo por todo mundo que tava nesse cast que a gente ficou muito feliz com o retorno dele. Porque, assim, foi um cast bem... Pra gente foi muito divertido gravar, foi muito divertido fazer todo o processo dele, mas ver todo esse retorno, ver a galera comentando, ver a galera respondendo, cara, foi muito legal. De verdade, obrigado pra todo mundo que respondeu. Nos deixou muito feliz. Então, a gente já fechou as dicas da semana passada, então vamos mandar as dicas dessa semana, que são... Choro, Churros e Satanás. Uau! Tá fácil? Todos têm muito a ver uma com a outra. Assim, eu não acho tá que fácil. Seja difícil, cara. Tá olha, fácil, vai. Eu tenho que falar uma coisa. Eu não tô nesse cast. Outra dica implícita. Eu não estou nesse cast. E eu não acho que é esse bacon todo. Bacon tá? Em si não, bacon não só é uma dica, isso. Tá só avisando. As pessoas não ele não é uma dica. Isso daí é uma frase minha. Quando eu não gosto muito de alguma coisa, eu falo que não é esse bacon todo. Tá? Eu acho que é superestimado. Tipo isso é overrated. É overrated. Não, One Piece é bom mesmo. Não tem discussão disso. Eu acho que é superestimado isso daí. As dicas não estão difíceis. A gente tá querendo ver que o pessoal acertar. E espero que vocês tenham gostado do cast, gostado do CE. Continuem mandando e-mails, continuem mandando comentários, continuem falando com a gente, que a gente adora o retorno de vocês. Ok? Então é isso. Beijos. Até semana que vem. E até mais. Falou. Tchau, tchau. This is the ignorant shit you like, you like, you like, you like. Eu, tá difícil. O Vinícius é de onde? Toma. Sul? Gaúcho? Sul, tio. Dois quadrinhos. Quadrinhos. Eu moro no Dois Quadrinhos. No Dois Quadrinhos. Aquele quarto no estúdio dele, que é o quarto dele. É, então. A casa dele tem um play do YouTube, tem um pause. Agora ele precisa esquecer. Não, mas vamos lá, vamos lá. Mas, porra, o spoiler é tipo, tipo o começo. Você vê a capa, você vê o final. Spoiler, tá ligado? Porra. E na real, Vinícius, você conhece cabeça, ele gosta de falar mais que todo mundo. É, então, é esse é um problema. É chama ele, cara, e a... É difícil. Mas, e aproveitando aí o gancho, então, vamos contextualizar... Vamos contextualizar... Ah, falhou. Então, vamos lá. E aproveitando, então, vamos contextualizar. É que outra palavra. É que tem muito X, velho. É Projeto X e X-Men falando capa, de contexto. Eu vou fazer a capa com X dos X-Men, cara. Vocês têm sorte de eu não ser carioca, senão eu ia falar, vamos não, contextualizar os X-Men. É, que também eles chamam de M da morte, oh. Né, um negócio assim. Putz. Ah, eu não li, não, mas aí é da sua cabeça. Vai lá. Eu também não vi isso. Mas morte em inglês é D, né? É o símbolo da morte, eu vi isso em algum lugar que eu tava lendo. Caraca. Mas em inglês é Death. Pode ser M do negócio do Speed Racer lá. Sei lá, cara, o Match 5. Caralho. Tem altos M de McDonald's. Vai, deixa continuar. Vai. Cara, vocês não têm noção, a minha namorada tá aqui, ela ainda não viu o filme, aí ela tá tomando vários spoilers. Tadinha, caraca, que dó. Tá muito brava comigo. Pobre Carol. Mas pelo menos não, o Wolverine não deve morrer no filme. É, o Wolverine não vai morrer. Tem um próximo filme do Wolverine, né, provavelmente. Então. Exato. Então.